está no ar. Inominata 616. Olá, leitores do Universo Marvel 616. Estamos começando mais um Inominata 616. Talvez o mais animado desse ano, que a gente tá vibrando aqui. Eu sou o Coveiro, e pra mim, não basta derrotar o vilão. Você tem que interromper ele falando com um tiro na cabeça. Eu sou a Kami, nós temos um Hulk. Eu sou o Ed, e esse programa é dedicado ao agente Philip Coulson. Você viverá para sempre em nosso coração. É verdade. Eu também pensei em falar alguma coisa sobre o Coulson, mas achei que era um spoiler já direto. Assim. Então, vamos fazer um momento de silêncio importante. Claro. E esse momento de silêncio justamente está ocupando o lugar da nossa leitura de e-mails, que a gente vai deixar para o final do nosso programa. Para quem viu o nosso videozinho com a abertura da Maratona 616, a gente tinha acabado de sair do cinema muito empolgado, a gente fez a seguinte proposta. A gente estava convidando vocês a também participarem. Seja escrevendo tradicionalmente os e-mails, ou mandando um MP3 contando toda a sua empolgação depois que vê o filme, ou até mesmo para quem viu o filme na sexta-feira de estreia, tá com a gente aqui no nosso programa comentando no final, dando sua opinião, discutindo, a gente quer ver toda a sua vibração. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa discussão sobre o filme dos Vingadores. O filme mais poderoso da Terra. I have an army. We have a Hulk. Desde 2008 que a Marvel começou a produzir seus primeiros filmes, né, começando com Homem de Ferro 1. E esta foi a primeira vez no final do filme que a gente ouviu falar sobre a tal iniciativa dos Vingadores. E que abriu a cabeça, muita gente explodiu no cinema porque dava o primeiro sinal de que realmente isso podia acontecer e que a Marvel estava programando isso. Então essa conexão montada é a primeira vez que é vista, eu acho que em qualquer lugar, né? Nenhuma outra franquia pensou desse jeito de deixar pequenas peças soltas, já montando seus filmes de origem para os seus personagens, para chegar no auge, que é o filme que a gente está finalmente vendo agora em 2012, que é Os Vingadores. A maioria dessas pontas soltas, né, dessas coisas deixadas, não eram voltadas para os seus heróis, mas sim, basicamente, para um artefato, alguma coisa que somente o fã mais radical, né, aquele que acompanha os quadrinhos, associava e via que aquilo ali era um indício para um próximo filme. Nesse caso, dos Vingadores, é o Cubo Cósmico, que nos filmes é chamado de Tesseract. Uma das coisas de que, porque Homem de Ferro 1 é o meu filme favorito, além de eu gostar muito da história do personagem, é que foi um marco, né? Que foi aquele filme que depois todo mundo nunca mais foi embora depois dos créditos, eu espero. E que foi aquela cena pós-crédito bombástica de Nick Fury de repente virando e falando: ah, vim aqui falar sobre a iniciativa Vingadores. Explodiu a cabeça de todo mundo. Foi então a cena pós-crédito que eu acho que mais marcou todo mundo, porque foi quando falou assim: olha, a gente tá juntando os pedaços, né? Por isso que, pra mim, é o favorito. E depois, eu acho que deu uma decaidinha, entre aspas, assim, porque não foi tão... A sensação é fácil de explicar. Essa cena pós-crédito do Homem de Ferro 1, ela faz uma ponte, assim, ó. Ela é meio fácil de entender. O Nick Fury fala: ó, você não é o único herói do mundo. E vamos fazer uma iniciativa Vingadores. Um cara que não é fã assiste isso, ele entende. Ele fala assim: ó, ele tá falando que ele não é o único super-herói. E ele tá falando de uma iniciativa Vingadores. Então ele já pode criar uma expectativa. Será que Vingadores é uma equipe, não sei o quê? As outras cenas pós-crédito dos filmes posteriores, elas são feitas para fãs. No Homem de Ferro 2, é o agente Coulson achando o martelo do Thor. Quem não conhece Thor, boia. Na cena pós-crédito do Thor, é o Cubo Cósmico. Quem não conhece Cubo Cósmico, boia também. E a cena pós-crédito do Capitão América foi um trailer, né? Não foi uma cena pós-crédito propriamente dita. Isso. Você esqueceu o Hulk mais uma vez. É, o Hulk é o Stark aparecendo lá, né? Então é aquela coisa também, se uma eventualidade da vida, o cara não assistiu Homem de Ferro, não fica claro também pra ele, né? É um cara de cavanhaque conversando com o general, né? Então a cena do Homem de Ferro 1 é aquela que deixa claro até pro não fã que aquilo é uma coisa maior. As outras, o cara que não é fã tem que correr atrás. Então acho que é por isso que elas são um pouco menores. As pós-créditos dos outros filmes também levavam, não necessariamente a Vingadores, né? Então, por exemplo, a do martelo que levava a Thor e tal. E, mas essa falava que ia ter Vingadores. E tudo foi encaminhando. E acho que é legal a gente lembrar que não foram só os filmes que estavam fazendo esse link. E as cenas pós-créditos e coisa assim. Mas tinham coisas paralelas sendo soltas nos sites ou nos extras de DVD e Blu-ray, que nem aquela cena do Stark com o General Ross, tem um vídeo todo explicando elas com o agente Coulson e o outro agente da SHIELD num dos Blu-rays. Essa do Coulson é muito boa, porque pra quem viu a cena pós-crédito, que é o Stark falando com o General Ross, você fala, puta, que merda, né? Quando você assiste primeiro você vê só a cena, você fala, nossa, que tem não vão botar o General Ross lá no meio e tal. Aí você assiste ao vídeo do Coulson, eles primeiro estão falando que ruim que o Ross tá querendo entrar na iniciativa. Então eles precisam dar um jeito de fazer ele não querer entrar na iniciativa. O Coulson e um outro cara da SHIELD falando. Então eles chegam à conclusão de que eles precisam mandar um cara muito mala, que o Ross não goste, pra falar com ele. Daí quando você assiste, fala, puta, eles mandaram Stark. E o final do vídeo é muito bom, que eles falam assim, eles brigaram e não sei o que lá, e o Ross fez o Stark ser expulso do bar. Aí o outro cara da SHIELD fala, e o que aconteceu? Ah, o Stark comprou o bar e mandou demolir uma semana depois. Então tem todas essas outras coisas interligando, que eu acho que foi, além de uma jogada de marketing, muito boa, claro. Uma coisa pros fãs inédita e muito interessante. É, e vai além, né? Porque o universo expandido agora, que a Marvel tá chamando de MCU, também tá indo pros quadrinhos. É, fora essa edição agora que vai sair especial do Homem de Ferro, né? Eu Sou o Homem de Ferro, que reconta os dois primeiros filmes e algumas histórias anexas. É, saiu nos Estados Unidos essa... É a grande semana do Nick Fury, que aí explica algumas coisas que estão acontecendo antes dos Vingadores e até destina umas pontas soltas. Por exemplo, o Samuel Stern, né, que é o Homem Azul, que a gente sabe que futuramente pode virar o líder, ele tá sob o domínio da SHIELD. E a armadura do Destruidor, que aparentemente ninguém sabe para onde ela tinha ido logo depois, também a SHIELD capturou. Então essas duas coisas aí, que acabam saindo perdidas porque... provavelmente a Panini não vai publicar, então saindo lá fora... Bom, eu não sei vocês, né, mas eu nunca li uma história com quadrinhos vinda de filmes, outras versões do filme ou coisas assim que fossem boas, né. Eu não sei essas novas aí, porque como não tá vindo pra cá, eu não sei se essas vão ser diferentes, mas de filmes anteriores eu li e não curti muito não. É, essas adaptações não são ideais, mas neste caso não são nem adaptações. Uma que era do Capitão América, que foi desenhada pelo Luke Ross, que é um prelúdio bem desenhado, é uma história à parte, entendeu? Então não soa repetitivo, soa complementar. E essa do Fury também, não é uma quadrinização do filme, é uma coisa complementar, e vai dar mais volume para o que é o filme. Uhum. Então nesses dois casos, não teria por que não vir, né? E não teria como soar repetitivo. Eu acharia que mal não faria. É, sobre o filme, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de cronologia, né? Eu gosto muito de uma coisa interligada na outra e tudo mais. Inclusive, eu sou fã do Tarantino, né? E tem um vídeo que eu acho muito legal, que chama Tarantino's Mind, que mostra que o Tarantino criou um universo dos filmes dele, né? E tem uma conexão coisa do outro, a maleta do Cães de Aluguel é a maleta que o John Travolta pega no Pulp Fiction, a espada que o Bruce Willis usa no Pulp Fiction é feita pelo cara do Kill Bill, então ele tem essas conexões, né? Eu sempre achei que uma equipe como Liga da Justiça ou Vingadores, que não é como X-Men, por exemplo, que já nasceu uma equipe, é uma equipe formada por heróis solo, né? Eu sempre achei que ela deveria ter um filme solo primeiro pra apresentar e depois ter um filme da equipe. E acabou que isso virou realidade, né? Começando lá com Homem de Ferro e eles criando essas pontes e tal. Alguns filmes foram melhores que outros, né? Thor foi o mais fraco de todos, eu acho. Mas acabou que, num conjunto, ficou uma obra bacana. E quem assistiu todos os filmes e foi assistir Vingadores, sabe a sensação que foi ver aquela coisa toda se construindo e todo mundo tá ali junto, né? O legal de Vingadores foi justamente isso, não precisar apresentar ninguém. Todo mundo já tinha sido apresentado. Verdade. Em contrapartida, isso cria um pequeno problema pra quem vai começar a ver Vingadores do zero. Cria realmente uma necessidade de ter visto os filmes anteriores. Sim. Agora, o mais curioso é o seguinte, que apesar de estar se montando para, no final, formar essa grande equipe, uma coisa que o diretor, que é o Joss Whedon, que até então nunca tinha trabalhado no filme Marvel, né? Ele pegou a bagunça vindo de outros diretores, né? Os roteiros caíram tudo na sua mão. Ele falou que teve um problema sério para como é que ele faria para reunir essa equipe. Já que o Homem de Ferro, no seu último filme, ele foi recusado no programa, não o Homem de Ferro, mas o Tony Stark foi recusado no programa e aceitaram, na verdade, o herói. O Hulk tava foragido. O Thor, preso em Asgard. Exilado, sem capacidade de voltar. E, por fim, o Capitão América foi o único que apareceu lá perdido, mas isolado do mundo todo, né? Então ele encontrava ele tava com um personagem na mão que tava se descobrindo agora. Então, foi um grande problema para o diretor realmente juntar isso aí. Uma bomba, né? Toda a conexão tava realmente na história de background que tava se formando, não nos personagens. Ou seja, nessa questão do cubo cósmico, né, do Tesseract, que realmente tava na mão da SHIELD. Então, desde o Capitão América, se a gente for arrumar os filmes de uma maneira da cronologia, não dos filmes, assim, da história, tudo rola em torno do super soldado e daquele poder que ele combateu, que é aquele artefato mitológico nórdico. E quem tá emaranhando tudo e juntando todas as pontas é sempre a SHIELD, por trás de alguma coisa, alguma aparição, ou, né, no Capitão América, atrás do super soldado, depois o cubo cósmico, acordando o Steve, no Homem de Ferro falando, Iniciativa Vingadores, e mostrando as coisas do pai do Tony, e no Thor descobrindo que existia um cara que eles não sabiam quem era, que era aquele martelo interferindo nas coisas. Então, por trás está sempre a SHIELD, a SHIELD é que liga tudo. Isso daí acaba sendo um ultimate total, assim, Supremos, né? O negócio do Capitão, do Super Soldado, é muito falado nos Supremos, né? O próprio Duende Verde, Homem-Aranha, eles surgem por causa de um resquício dessa tentativa de se criar um super soldado de novo. E a SHIELD tá envolvida nas vidas de todos eles, acaba sendo uma parte bem ultimate, assim, que o filme resgatou para poder fazer as conexões. I have an army. We have a Hulk. Então, já passando um pouco até dessa linha do passado para o filme dos Vingadores, essa procura pelo poder, uma guerra armamentista, se mantém no filme. Tanto que, assim, o tema principal ainda é o Tesseract, e para quem já viu o filme, já passando a contar os grandes spoilers do filme, é em torno de um lado, Loki com seus novos aliados misteriosos e obscuros de outra dimensão ou de outro mundo, né? Atrás desse poder, né, do Tesseract, e também a própria SHIELD, que não tinha nem dimensão do que aquilo era capaz, do poder do cubo cósmico, de criar armas superpoderosas, que era a tal fase 2 que ela pretendia. Então, passando para explicar rapidamente o roteiro básico de como é o filme, né, de como foi o filme, então a gente tem o quê? Loki, que tinha sumido em Thor, né, desaparecido naquele vórtice dimensional, e que foi sugado, deve ter parado, isso não ficou muito bem explicado, mas em algum outro planeta, né, em outra dimensão, onde teve contato com esses alienígenas e com o misterioso chefe deles, né? Que só é revelado no final. Na verdade, pode ser que ele tenha tido contato ou que tenham ido atrás dele, né? A gente ainda não sabe. Mas ele caiu em algum lugar e teve contato com essa raça. Diante disso, foi feito acordos, né? Não muito detalhados também. A ideia de que esse grupo, né, esses aliens de outro planeta, estavam realmente atrás desse cubo cósmico, desse Tesseract, desde o começo, que estava perdido na Terra desde idos da, além, né, da Segunda Guerra Mundial, estava escondido naquele templo lá. E aí o Loki é o encarregado de enviar a Terra, e a troca é feita, ele dominaria o planeta, ele seria o grande regente do planeta, enquanto todo o resto seria comandado por esses aliens misteriosos e seu líder. É aberto um portal dimensional pelo cubo cósmico, Loki chega e, com seu poder, ele estava armado com um bastão capaz de comandar mentes, né? E acaba trazendo não só alguns agentes da SHIELD para o seu lado, como também o Dr. Selvig, que vinha trabalhando na SHIELD desde o final de Thor 1, e o Gavião Arqueiro, que também fez uma pequena aparição no passado, mas que só é bem retratado agora. E aí começa grandes cenas de ações, né? Desde da fuga do lugar onde estava esse cubo cósmico, até o Loki precisando de outros artefatos para poder montar esse tal portal que permitiria a passagem dessa grande invasão alienígena na Terra. Lembrando que o Loki ficou sabendo do cubo cósmico já usando a manipulação pelo Dr. Selvin, né? O que a gente viu em Thor é meio diferente. O que eu tinha entendido é que o cara já tava meio que possuído pelo Loki. Não, parece que não era bem assim. Acho que ele tava tendo uma influência bem pequena, porque ele só veio dominar o cara agora, né? É, provavelmente como ele não tava naquele plano físico, né? O Loki, a princípio, só conseguiu voltar à Terra depois de um grande dispêndio de energia que conseguiu transportar uma única pessoa, que era ele, pra dominar esse planeta, né? Aí, talvez ele tinha uma influência realmente distante, apenas assim, uma sugestão de pensamento. Ele sugeria algumas coisas mínimas. E não, e agora em Vingadores a gente vê que ele consegue realmente dominar, influenciar, comandar as pessoas. Com o Loki conseguindo adquirir o cubo cósmico, né? O Nick Fury não viu outra opção a não ser realmente ativar de qualquer maneira o seu plano da iniciativa dos Vingadores. Então ele manda seus diferentes agentes, né, contacta a Viúva Negra, que estava em uma missão, manda o Coulson para falar com o Tony Stark, e ele próprio vai atrás do Capitão América. E com isso ele consegue reunir a primeira formação dos Vingadores no cinema. A gente podia falar então um pouco de como é que ficou a cada um desses personagens mostrados, já que uma das maiores preocupações que se tinha até então, como é que o Whedon conseguiria trabalhar tantos personagens diferentes num filme só, sem desprivilegiar um em comparação ao outro. E ele conseguiu isso muito bem, como a gente viu no filme. O Ed, que tinha a maior preocupação de que ia ser Homem de Ferro e seus amigos, acho que agora ele pode falar. É, Ed, você acha que foi Homem de Ferro e seus amigos? É, pior que eu tinha razão. Aham. Aproveitando que foi dado esse gancho pra mim aqui, agora que eu vou fazer a Cami chorar de emoção, né? O pessoal aqui do site, todo mundo sabe que gosta de tudo, né? Mas todo filme, normalmente, quando se tem alguma crítica, normalmente sou eu que tenho, né? Então, sempre tem alguma coisa. No Homem de Ferro 1, a luta final, que eu e outras pessoas achamos fraca, né? O Homem de Ferro 2, eu achei que exageraram um pouco nas piadas. O Thor, todo mundo sabe que eu achei raso o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. E eu digo assim que o Vingadores e todos os filmes Marvel é o único que eu não tenho nada do que reclamar. Salva de palmas agora. Não, salva de palmas. Não, foi uma... Eu não sei, é algo chocante demais. Eu tenho uma pequena crítica que eu vou deixar pro final. E sobre o negócio do Homem de Ferro e seus amigos, que eu brincava muito sobre isso quando tava tendo trailers e tal, que eu não vi tantos trailers assim, né? Mas alguns trailers que eu via que tinham um destaque maior e tal. É, realmente, ele tem um destaque maior no filme, mas ninguém ficou subaproveitado. E eu achei isso bacana, né? É, mesmo o Gavião Arqueiro, que ficou quase o filme todo como vilão, ele teve seus momentos legais, tanto como vilão mesmo, como depois, quando ele se libertou, teve umas cenas legais. Ele me convenceu como arqueiro e também me provou que um arqueiro não funciona numa luta de super-heróis. Tanto que ele fica como sniper, ele não fica no meio da porradaria disparando flecha. Então, assim, mostraram que um arqueiro no mundo de super-heróis, ele seria um sniper. Ele ficaria à distância disparando flechas e aproveitando as oportunidades. Então, colocada aquela história dele ficar sempre no ninho, né? Deu até sentido a palavra de gavião. É, acabou convencendo, porque eu não consegui imaginar um arqueiro disparando flecha no meio de raios e tiros, né? E como foi mostrado no filme, foi plausível. Então até ele, que teve um papel, digamos assim, menor, foi bem aproveitado do que se competia a ele. Já que a gente tá falando do Gavião Arqueiro, uma das críticas que o pessoal tá tendo antes do filme, com um pouco de medo, de receio, além dele ficar obscurecido, é se ele não vai parecer tanto Clint Barton nos quadrinhos. Aí é que eu coloco a seguinte condição. É, realmente, não dá pra trabalhar todas as características de um personagem aí. E ele não é tão escrachado feito o Clint dos quadrinhos. Ele é bem mais comedido, ele tem um perfil muito mais profissional da situação. Tanto que, pelo pouco que é dito do passado dele com a Viúva Negra, ele é que ajudou ela a se recuperar, ele é que, digo assim, era um bom soldado, ele era uma boa pessoa. Não é aquela coisa arredia, aquela coisa rebelde que a gente vê no Clint dos quadrinhos. Mas isso não torna o personagem ruim, tá? É, pra quem acompanha o Universo Ultimate, ele tá mais ou menos ali. Como a gente falou, a maioria dos personagens já tinham sido introduzidos, mas não é o caso do Gavião, e num filme com tantos heróis e que você precisa desenvolver a trama, não dá pra você desenvolver a personalidade dele. Na verdade, eu acho que eles poderiam desenvolver um personagem, eles escolheram a Viúva Negra, que foi o personagem que foi desenvolvido, conseguiu ser um pouco mais desenvolvido para um personagem que não tinha tido introdução nenhuma, quase, no filme. Mas essa coisa aqui dele ter ajudado a viúva e tal, e dele ter sido... Faltou um pouco do escracho tal que o Clint tem, mas isso tem tudo a ver com a história do Clint. Quem colocou a viúva no caminho certo foi o Clint Barton, não o contrário. Foi porque ele queria ser herói, mas ele não conseguia ser herói porque ele acabou se envolvendo com a viúva e ela arrastava ele para esses planos, entre aspas, malignos. Mas até o momento que ele decide, não, eu vou fazer a coisa certa e entra pros Vingadores. E é quando ele convence, a viúva começa a questionar o laço dela com a União Soviética e ela resolve desertar pros Estados Unidos. Então tem muito a ver ele trazer ela pro lado bom, entre aspas. E aí ninguém vai achar estranho, absurdo, pra quem conhece realmente a origem do personagem, ter ele também um pouquinho de vilão. Exato, eu achei isso legal, foi até que eu comentei com vocês, que eu achei legal deles terem colocado isso. Bom, pra quem não viu o filme, de repente tá ouvindo direto em Nominata, o Loki domina a mente do Gavião Arqueiro pra fazer as coisas pra roubar o cubo e tal, enfim. Então ele fica com a mente dominada e acaba agindo pro Loki. A origem do Gavião é um vilão sem querer, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que acontece também no filme. Ele é um vilão sem querer porque ele tá com a mente dominada, né? Então eu achei legal eles colocarem isso também, do Gavião. E eu achei que o Gavião foi muito bom, eu gostei muito do Gavião. Ele convence muito como arqueiro, bem... Eu achei que uma coisa que ele teve do Clint, que trouxeram, não sei se o ator ou enfim, é a confiança, tipo... Ah, eu pego esse cara, eu atiro naqueles ali. Ele me passou uma confiança do cara que vai subir lá e com uma flechinha matar uma galera. E ele me passou uma confiança do cara que atira uma flecha na cara do Loki, sabendo que ele vai segurar e a flecha explode. Eu gostei, o ator me cativou. É Jeremy Renner que chama? Jeremy Renner. Ele praticamente conquistou esse papel na Marvel, porque antes de se filmar Thor, já tinha esse boato do Jeremy Renner há muito tempo. Foi quando ele fez um filme, me esqueci o nome agora, quem viu que me lembre aqui, em que ele era um desarmador de bombas. Quando ele terminou esse filme, a Marvel já estava de olho nele. Tanto que antes mesmo de se contratar Chris Hemsworth, já tinha o nome dele indicado. Então, Cami, você falou da viúva, continua com a viúva, então. Ela é demais. Sou muito fã. Bom, o Ed estava preocupado, né? Porque ele viu um trailer e aí ele falou, a viúva não tem falas. O que ela mais faz no filme é falar. Ela tem bunda, já era uma coisa. Mas ela teve a personalidade desenvolvida muito mais do que em Homem de Ferro 2, obviamente. Em Homem de Ferro 2 ela passa batida. Não, correção. Ela teve uma personalidade. É, em Homem de Ferro 2 ela só dá aquele gostinho pros fãs. Ah, tá. Ah, teve mais que o Clint no Thor, vai. Ah, sim, o Clint no Thor mirou uma flecha e nem atirou, né? Como ganhamos. Foi mais easter egg ainda. Mas ela desenvolveu nesse filme, ela foi um ponto principal quase na atuação toda contra o Loki. Ela já era uma agente, então ela que vai atrás do Hulk... ela que depois vai atrás de recuperar o Barton. E eu achei muito legal, porque colocaram a característica de espiã dela muito à flora, né? Primeiro aquela cena que ficou, foi espetacular, a cena dela no interrogatório. E, enfim, todo mundo já deve ter, porque isso já foi até um clipezinho, mas que tá todo mundo achando que ela tá sendo interrogada, mas na verdade ela tá interrogando o cara, e o cara nem tinha percebido, e depois ela detona o cara preso na cadeira e tudo. A atuação dela é muito boa. Quando ela vai falar com o Loki, lá na cela, e o Loki começa a pegar as coisas do passado dela, e ela começa a ficar mal, e começa a ter lágrimas nos olhos, e falar que ela quer buscar o cliente, tá, não sei o quê. Meu, eu tava acreditando. Eu falei, nossa, meu, eles fizeram uma viúva... Como é que eles vão fazer ela agora ficar desse jeito? Eu tava preocupada nessa hora, né? Ela tava super me convencendo que ela ia desmoronar naquele momento. É, mas quando ela virou o rosto e falou daquele jeito meio falso, eu falei... Não, mas ela tava desmoronando, ela tava chorando e tudo. E o Loki também, um ator muito bom. Então, aquela cena tava super convincente até o momento que ela fala, tá, é o Hulk, então tá bom. Conseguiu o que eu queria, ela simplesmente muda toda, ela corta toda a emoção, que era simplesmente um ato, uma coisa muito de espionagem mesmo. Então, eu achei muito legal, porque ela tem duas cenas muito boas com isso, né? Tanto que o Clint, uma hora, fala pra ela, como é que você vai fazer isso? Você é uma espiã, você não é um soldado. Essa era a característica dela. Ela entrava nas missões com uma característica de espiã. É uma espiã, pra quem assistiu a Alias, bem no estilo Sidney Bristow, que dá conta do recado e deixa todo mundo de boca aberta com as cenas de ação. E também, no caso, a Scarlett não deixou devendo nem um pouco na atuação. A Cami ressaltou quase tudo que se tinha pra falar sobre a viúva, né? O lance todo da personagem é realmente jogo de palavras, por isso que não é um papel fácil. E ela, com o encontro com o Banner, aquele momento de tensão, todo momento, assim, ó. Ela desgostosa de tratar com o Big Guy, né? Com o grandão. E lá tensa que praticamente estava lidando com um cara amarrado numa bomba relógio. Então foi uma das cenas espetaculares. E ela também, além de ter esse jogo de palavras, de tem que estar mexendo com as pessoas, enganando as pessoas, ela também é a pessoa que vê onde é os pontos fracos, que ela falou, a gente não adianta estar guerreando aqui se a gente não parar e fechar esse portal. Então quem tem a ideia óbvia de que tinha que tomar uma decisão... Pula na nave, sai voando, é incrível. Então, ela toma a decisão de que de algum jeito não adianta estar guerreando, ela tem que tomar a iniciativa, mesmo que ninguém esteja conseguindo de fechar aquele portal, sei lá, de falar com o Dr. Selvig, de conseguir uma maneira de destruir aquilo ali. E aí é que ela parte pra cima. A viúva é uma das minhas personagens femininas favoritas dos quadrinhos e eu tinha ficado meio decepcionado com ela no Homem de Ferro 2, até que cheguei a falar disso no podcast, porque eu sentia que faltava um pouco mais da personalidade da viúva, né? Era só mais porrada naquele filme. E foi bem compensado isso nesse filme, né? Aqui ela pôde ter um espaço, fez o mind game dela e achei legal no final justamente essa parte aí dela com o Dr. Selvig, que foi, pô, que bacana, né? Ela tá sendo a pessoa que tá desativando o portal. Pô, vai tá função importante, né, nessa batalha final aí, né? Todos tiveram seus grandes momentos, né? I have an army. We have a Hulk. Aproveitando que a Cami aí falou do recrutamento da viúva, que ela foi recrutar o Banner, né, o Hulk, vamos falar do Conrado, então. Explica, Ed. Tá falando com um monte de gente que tá ouvindo esse podcast que nunca viu Conrado, André Sobretão na vida. Gente que tem 20 anos de idade. Gente que não é velho, que nem. Faz o seguinte, me explica, bota um clipe dele cantando. Colocar ele nos trapalhando na Terra dos Montes. Você que tem menos de 25 anos de idade aí, nunca deve ter ouvido falar nessa pessoa. Ele era um cantor midiático na época, quando a gente era pequeno. Quando existia dominó. Algo assim. Então. E não sei se é uma impressão subjetiva, coisa da minha cabeça, mas eu acho que o Mark Ruffalo é a cara do Conrado. Então eu sempre brincava, eu chamava ele de Conrado Banner, e sempre eu era criticado pelos meus companheiros de site por pegar no pé dele. Mas na verdade o meu problema era justamente essa mudança de ator, né? Porque eu gosto muito do trabalho do Eduardo North. Infelizmente, né? Problemas internos, comportamentais, temperamentais e whatever, fizeram ele sair do filme e colocaram o Conrado que nas fotos nos poucos trailers que eu vi, tava assim, sabe, não tava me convencendo tanto como Banner mesmo. Mas assistindo o filme, eu achei bacana a caracterização que ele deu, aquela forma, sabe, parece que ele tá sempre usando uma roupa que não cabe direito no corpo dele, assim, sabe, aquela coisa meio maltrapilha assim, de cara que veste o que dá, aquele cabelo, como o Banner é muitas vezes, o Banner Ultimate é muito assim, meio desleixado com a aparência dele, né? Porque pra que o cara vai comprar um terno Armani se ele vai ficar gigante e rasgar tudo? Então, é de fato. Whatever o que eu vou vestir, né? Vou vestir qualquer porcaria. Vai rasgar mesmo. Então, eu achei legal essa forma dele parecer o tempo inteiro tá contido e no final das contas, na verdade, ele tá o tempo inteiro irado, né? Eu achei muito, muito bacana esse desenvolvimento que foi dado pra ele. Fora que também a própria concepção do Hulk foi diferente do Hulk do Eric Bana e do Hulk do Edward Norton, que ambos eram monstrengos e só. E aqui eles tiveram a sacada de aproveitar as feições do ator, né? Então a gente não tá vendo uma coisa à parte, a gente tá ainda vendo a interpretação dele ali. E acabou me surpreendendo, o Conrado mandou bem, né? Conrado Banner acabou não comprometendo assim, o filme e trouxe uma interpretação do personagem até diferente do que os outros dois deram, né? O Eric Bana nem dá pra falar muita coisa, mas o Edward Norton, ele deu aquele aspecto mais franzino, né? Ele emagreceu, ficou bem mais magro, mas o Conrado, ele foi pra um aspecto mais... Ele foi pra um novo caminho, né? Ele externou aquela aquela confusão do Banner. O lance todo é o seguinte, é claro que a gente fica decepcionado, assim como aconteceu com o Jim Rhodes, que mudou de ator, quando acontece com um personagem que seria central nos Vingadores, né? Que tende até, tem potencial pra ter filmes solos, que é o Banner. E não só isso, há um choque muito grande de diferença entre o Edward Norton e o Ruffalo. Apesar de que, não desprestigiando o Edward Norton, eu, sinceramente, em termos de Banner, gostei muito mais do investimento que o Ruffalo fez no personagem. Eu gostava do ator desde que conheci ele em outros filmes, se destacando bastante no ensaio sobre a cegueira. E aqui, não só esse jeito maltrapilho. Quem percebe um pouco da atuação do Ruffalo vê que ele tem uma certa receio de falar. Ele tem uma timidez antes de falar. Em cada cena que ele fala. Ele, como o pessoal fala, é o Stephen Hawking daquele universo, né? Um equivalente. Só que pode ficar nervoso e transformar num monstro verde. Mas ele, apesar de toda a sua inteligência, ele é contido. Ele é muito mais esperto que o Stark. Mas ele não tem a proeminência do Stark de ser aquele gênio que consegue transformar o sua inteligência em produto e ganhar dinheiro. São os dois estereótipos de gênio, o que acaba arrogante, de uma certa forma, e o que acaba introvertido. Exatamente, o Banner do Ruffalo tem de 10 a 0 muito mais isso, em termos de atuação, não só fisicamente, do que os outros. Eu confesso que o Conrado, ele acabou se sendo um Banner melhor, até melhor mesmo do que os outros dois, por essa dedicação toda. Mas isso é aquilo que eu já falei antes em fóruns, e a gente comentando sobre os filmes da Marvel, que esse foi o grande erro da Marvel. O Edward Norton, ele se dedica aos personagens dele, mas ele não precisa tanto daquele personagem. O personagem precisa mais dele do que ele do personagem. E esse foi o acerto que a Marvel fez com o Robert Downey Jr., que precisava do Tony Stark para voltar. O Chris Whatever, que precisava... Eu nunca vou acertar falar o nome dele. Hemsworth. Hemsworth. Whatever, né? His brothers. O Chris do Thor, ele precisava ter um papel. O Chris do Thor, né? O Chris do Capitão e o Chris do Thor. O Chris Odinson, ele precisava ter um papel de destaque, então ele se dedicou ao Thor. Talvez não, o roteiro não tenha favorecido tanto ele. O Chris Evans também precisava desse papel também. Então são atores que precisavam mais do personagem pra poder, de repente, ter uma projeção como o Hugh Jackman teve lá no passado no Wolverine dele. O Edward Norton não tinha isso, então talvez essa dedicação, até porque o Conrado, ele tinha não só o fato de precisar ter um personagem que projetasse, de repente ajudar ele a projetar a ter papéis maiores, mas ele tinha que provar que ele poderia substituir o Norton. Então ele tinha até uma carga dupla em cima dele, tripla até, né? E se não me engano, ele gosta de quadrinhos. Bastante, ele é viciado no Hulk. Ele é super nerd. E atrás, ele ficou super lisonjeado, assim, foi tipo pro Nicolas Cage, esperamos que ele não siga o mesmo caminho, mas foi uma realização ele ser convidado pra fazer o papel de um personagem que ele gostava, que acho que não era o caso do Norton. O Norton não era um nerd, assim como o Ruffalo se declarou ser um leitor de HQ e tal. Os dois gostavam muito do Hulk, os dois gostavam muito do Hulk do seriado. O lance todo é que, como o Ed falou, tem um histórico de dar problema, né? É. Ele inclusive desbanca diretores, não é a primeira vez que ele criava problemas. O Robert Downey Jr. faz a mesma coisa, mas não teve problema com o Tony Stark. Ah, mas aí quando chega na parte deles, quem viu a entrevista que tá no New York Times, que a gente colocou logo no começo da nossa maratona meia-meia, viu que o Whedon disparou elogios com Robert Downey Jr. e diz que ele é um ator, claro, hiperativo completamente, e que tá toda hora questionando o que se faz. Mas se for convencido disso, tá de boa. Ou seja, ele não é uma pessoa que vai estar imputando ideias em cima do outro. Ele apenas quer que as coisas façam sentido na atuação. Eu não quero levantar acusações, não, mas o Jon Favreau perdeu o emprego. Mas não foi por causa do Robert Downey Jr. Eu pensei que era, mas não foi por causa disso. Ai, contanto que ele não esteja brigado e possa voltar como rapper, eu tô feliz. Mas ele volta como rapper, já tá certo. Ai, que bom. E ele volta como rapper, mó feliz, hein? fala do Hulk, que merda. Hulk nos Vingadores, além de tudo, ele tem um papel interessante porque... Ele não é só aquele personagem que vai causar problema e tal, como no próprio filme dele. Ele finalmente é visto como um herói, que nem no filme dele ele é visto. E ele, enfim, né, da cena, salva Tony Stark, bate no Loki que nem o Pernalonga e tudo mais. Né? Cenas elogiadíssimas que estão levando os fãs à loucura, né? E ele tem cenas de... Ele tem cenas de ação, ele tem cena até mais calmas, enfim. E ele tem cenas de piada, muito boas, né? Aquele soco no Thor, que foi a coisa mais bizarra do mundo. É, são tiradas típicas do Whedon, né? Aquelas, eu vi o quadrinho ali. Eu também, eu vi a sequência dos quadrinhos, da mãozinha levantando, o Thor, e depois ele sobrando sozinho, assim, com a mão levantada. É, e o Thor falando alguma coisa num balãozinho. Aquilo é típico de quem conhece o Whedon ter esse tipo de piada. É igualzinho aquela do Nick Fury quando se depara com o Colosso a primeira vez. Tá falando, ele para. Vem cá, você não tava morto? Então, assim, aquela piada fora do contexto, foge um pouco do enredo original pra soltar a piada. Enfim, eu acho que o Hulk ficou muito bem. É o personagem com mais mudança de com mais mudança de ator mesmo que a gente conhece. Cada filme entra um novo. É que, se não me engano, esse é o primeiro filme de ação herói que o Ruffalo faz. Se você estiver errada, me corrija. O que eu sei é o seguinte. Ele embarcou nessa por conta do Robert Downey Jr. Ele disse que tinha prometido a ele, no último filme que ele fez que não gostou, que nunca aceitaria mais um filme sem ler o roteiro. E esse ele não tinha o roteiro em mãos, porque o Whedon foi escrevendo à medida que tava lá no meio da história, dirigindo uma parte, escrevendo outra, ele confessa isso. E o Ruffalo embarcou nessa, que o Robert Downey Jr. disse assim, ó, vem, vai ser divertido. E aí ele entrou pra se divertir, e gostou. Que bom. Bom, então já que estamos falando de Robert Downey Jr., vamos para o Homem de Ferro. Que, como todo mundo esperava, lidera muita boa parte do filme, faz a maior parte das piadas, e é o Robert Downey Jr., não tem jeito. Né? E mas não chegou a ser, que nem o Ed falou, não chegou a ser aquela coisa exaustiva, como foi até em Homem de Ferro 2. Inclusive o próprio Robert Downey Jr. disse que ele não gostou de Homem de Ferro 2 e que o 3 vai ser muito melhor. Ficou uma coisa bem equilibrada, como é nos quadrinhos, então não chegou a ser coisa, não ficou só focado num personagem, então, a interação dele com os outros personagens, as brigas deles, né? Que é uma coisa que acho que a gente tinha que falar bastante. É, agora que entramos no primeiro membro da Trindade, eles não se entendiam de cara nos quadrinhos. Eles não são personalidades fáceis de lidar. Então, a tensão que existe o tempo todo entre Homem de Ferro, Thor e Capitão América é muito bem colocada pelo Joss Whedon no filme e pelos atores. Fica bem óbvio que eles estão se estranhando, mas é aquele estranhamento que depois leva a uma amizade. E é tudo levado de uma maneira muito natural. Então, eles primeiro saem na porrada, depois já estão lutando juntos, que é uma coisa que acontece bastante nos quadrinhos. Mas não fica forçado da forma que foi colocado no filme. Várias das melhores cenas, pra variar. Bom, eu sou suspeita, mas são com ele. Ele falando com Loki, sem armadura, pra mim é uma das melhores cenas. Aqui tem até o clipe, né? Que saiu antes. Que ele tá com a armadura toda ferrada, ele não pode mais continuar com aquela armadura. Ele precisa enrolar o Loki por algum tempo, enquanto ele consegue pôr a nova armadura. Tem até aquela armadura diferenciada, com aquelas pulseiras que a Pepper perdeu pra ele. E aí ele, o Loki falou assim, ah, você tá vindo sem armadura, você acha que você vai... Não lembro muito bem o termo que ele usa, mas você acha que você vai, sei lá, me acalmar, me convencer? Ele, não, eu vim te ameaçar mesmo. Aí ele vai lá colocando um drinkzinho tal, e aquela descrição do grupo dos Vingadores, eu acho que é uma das melhores descrições, né? Ele começa a falar, todo mundo viu essa cena, a gente pode até colocar, vamos linkar ela aqui no Inominata. É, foi a cena que eu coloquei no final da maratona. É, da abertura da maratona. É muito boa aquela cena. E aquela cena emocionante, que é ele pegando o míssil, bom, o míssil é lançado contra Manhattan pra conter a guerra pelo Conselho de Segurança, né, contra as vontades de Nick Fury, que tenta até botar pra baixo os próprios pilotos dele, que estavam lançando o míssil. E o míssil sobra pro Tony Stark desviar, e ele resolve colocar o míssil dentro do portal. E, teoricamente, é uma viagem sem volta. É claro que a gente sabe que ele ia voltar, porque tem Homem de Ferro 3 marcado pra estrear. Mas é um momento tenso, né, de qualquer jeito. Fica emocionante, do mesmo fica jeito. Fica emocionante, né, ele é aquela espera pra ver se vai, é aquela coisa dele saber que é um sacrifício e aceitar. E, meu Deus, tentar ligar pra Pepper e a Pepper não atender. Eu quase tive um troço. Eu sabia que nada ia acontecer, mas mesmo assim... Era muito emocionante, porque até pela atuação do Robert, você via a cara dele de decepção de não estar conseguindo fazer a ligação e depois de saber que ele não vai voltar mais. Foi muito boa essa cena, foi muito emocionante. E a surpresa de ele ter a Pepper praticamente boa parte do filme, né? É, eu queria até mencionar isso antes de vocês comentarem do Homem de Ferro, fazer esse parênteses. Eu fiquei surpresa, eu achei que a Pepper talvez fizesse uma apariçãozinha, mas ela aparece e ela tem uma cena grande com o Homem de Ferro no início, a hora que o Coulson vai recrutá-lo. E é muito boa a cena. Eu sou sempre suspeita. Mas eu fiquei muito feliz de ver aquela cena, que é uma continuação bem natural do que como terminou Homem de Ferro 2. Eles juntos construindo o prédio. O prédio... Ah, é uma coisa importante de falar. E eu acho que também, além dos quadrinhos pegarem elementos do filme agora, porque eles estão querendo dar uma equiparada nos universos, o filme também pegou alguns elementos do quadrinho que, pra quem não lê, passa batido. Mas, por exemplo, bom, tá certo que foi primeiro o filme, eu não sei agora com a cronologia dos Estados Unidos quem foi primeiro, mas acho que foi no filme do Homem de Ferro que ele resolveu não produzir armas, certo? É. E aí o quadrinho seguiu o mesmo caminho e finalmente, pela primeira vez, a primeira vez que o Stark nos quadrinhos reconstrói a empresa dele, que ele já reconstruiu umas 563 vezes, ele resolve não fazer armas. Então ele vai fazer energia limpa, ele vai fazer carro. E no quadrinho agora ele acabou... Mas ele não é armamentista há muito tempo, cara. É, faz muito tempo, Camila. Não, mas vira e mexe ele faz alguma coisa que acaba virando uma arma. Pela primeira vez... Ah, mas aí essa energia limpa dele pode ser usada como arma também. Não, sim. Pela primeira vez ele resolveu colocar a energia do reator em um outro tipo de empresa. Então ele resolveu produzir uma coisa que ele nunca tinha produzido antes. Que é uma fonte de energia do carro e também ele tá colocando agora nos quadrinhos, ele tá fazendo a fonte de energia de Asgard. Então tá fazendo uma cidade alimentada com a própria energia. E é o que acontece naquele prédio. Teoricamente o prédio agora da Stark que ele tá fazendo no filme junto com a Pepper. Aqui a conversa dos dois é muito boa, porque os dois são ótimos atores. O prédio, ele é autossuficiente com a energia. Então isso é um link até do que tá acontecendo nos quadrinhos agora. E então, voltando a falar da Pepper, que ela aparece nessa cena, que é a cena que chega o Coulson pra recrutá-la, ela ainda aparece mais uma ou duas vezes, rapidamente, e eu fiquei muito feliz de ver isso, porque eu achei que foi muito interessante. Ela é uma parte muito importante, não seria tão verdadeiro aparecer o Tony Stark e não aparecer a Pepper. E até a relação dela com o Coulson, na hora que ele sai até conversando também, eu achei muito legal eles continuarem do Homem de Ferro 2, que o Coulson ajudou a salvá-la e tal. Parabéns a Gwyneth Paltrow, que aceitou fazer essa participação, né? E a gente mal viu, só em foto, né? Que a gente viu a Natalie Portman. Não sei se... Ela parecendo aceitou, né? É, eu não sei o que é que houve aí. Podia aparecer uma ceninha rápida, já que a Dr. Selvig estava lá. Alguma coisa tinha a ver. O que é interessante, né? Que colocaram ela... dizendo, não, ela está segura. E o Thor, não, se você preocupe com isso. Mas por um lado, eu acho que foi até bom, porque a Pepper não precisava de nenhuma história pra estar ali, ela simplesmente podia estar. A Jane, ela ia ter que ter uma explicação, ela ia ter que reencontrar o Thor, é uma coisa que é pra Thor 2, não é pra Vingadores. Até isso. Foi bom ela não aparecer. Tudo bem. Bom, falando agora do Tony Stark no filme, diferente do Ed, que tem uma certa ressalva com o Homem de Ferro 2 pelo excesso de piadas, eu nunca vi mal nenhum nesses filmes por ter isso. E ele continua a fazer isso praticamente quase todas as falas que tem o Robert Downey Jr. no filme. Seja com o Nick Fury, né, a cena ótima dele falando como é que o Nick Fury opera aqui nesse sistema se tem um olho só. Ele fica... Ah, essa é muito boa! Seja com o Steve Rogers, né, o Capitão América, toda hora comparando ele com um velho, né, que fica uma relação até esquisita. Ele foi amigo do pai dele e agora praticamente da mesma idade, mas encara o outro como se fosse uma coisa arcaica. Querendo atiçar o Hulk. Provocando o Banner, mas ao mesmo tempo no Banner é o que tem uma situação mais amistosa. E aí, uma coisa interessante que acho que a gente tem que lembrar é que parece que o Tony, ele é o único que acredita que o Hulk pode ser algo positivo. E ele fala, o Banner vai voltar. Ele fica dizendo pro Banner se liberar e aceitar a coisa, enquanto os outros estão falando, não, pelo amor de Deus, não, ele não vai voltar, não, ele não é louco. E aí ele fala, não, ele voltou. E por fim com o Thor, né, que até então eles nunca tinham ouvido falar, era uma coisa pra ele meio distante, E é o primeiro grande confronto que ele tem entre os heróis, né? Thor e Homem de Ferro. Uma das melhores cenas de brigas que tem no filme. E outra coisa que eu acho que é fundamental do Stark nesse filme é que ele não aceita ser comandado. E Nick Fury tá ali pra ser o cabeça, o gerente de tudo. E ele desconfia toda hora do Nick, do Fury. E ele desconfia toda hora que há algo por trás do Nick Fury. Tanto que é ele que se move ali, à medida que ele chega, não só pra ajudar, mas saber tudo que tá se passando. Inclusive, o que é que o Fury tá escondendo. Ele já tenta pra isso e mexe com a cabeça do Steve Rogers pra também abrir os olhos, porque até então o Rogers é um soldado que só obedecia a ordem. E aí abriu os olhos pro Rogers, né, que o mundo não é mais tão branco e preto como era antigamente. E aí quando o capitão vai lá checar e verificar que a tal fase 2 do plano da SHIELD, em torno do Cosmos, em termos de proteção de segurança nacional, é ter armas ultra potentes pra deter qualquer ameaça. E ele fica putaço por conta que ele viu isso acontecer tempos atrás, só que com o outro lado, né? Bom, então é pra mim esses dois papéis, assim. Eu acho que essa parte de levar, carregar a comédia do filme a todo momento e também de mostrar o lado obscuro da SHIELD, que de fato tem e é de fato é interessante que tenha. E que é uma coisa condizente com os quadrinhos, né? O Nick Fury sempre é uma pessoa que a gente nunca sabe as verdadeiras intenções. Da mesma forma no filme. A gente fez um Inominata 66 com o Nick Fury 166, mas também falando um pouco dos outros. Eu não sei qual é o pior, a versão Ultimate do cinema ou o do universo regular. Ed. A versão Ultimate é pior. Tá, agora fala do Tony. Fala do Tony Stark. O que eu achei legal é que, bom, sobre aquele negócio do que o Capitão falou pra ele, que na verdade ele não era um herói, né? Ele só lutava por ele mesmo. E se a gente parar pra pensar, é isso mesmo. No primeiro filme ele tá numa disputa lá com o Obadiah Stane. No segundo filme ele tá numa disputa com o Justin Hammer lá e tá sendo atacado pelos chicote lá, chicote negro, né? Então, na verdade, ele se defende de seus inimigos corporativos e tudo mais nos dois primeiros filmes. Nesse filme é que ele se torna um herói mesmo, que tem aquele negócio que o Capitão fala do sacrifício heróico, né? Que, fazendo a ponte lá do que aconteceu com o Coulson, ele fala do sacrifício heróico, não sei o quê, e meio que dando a entender que talvez o Stark não fosse capaz de fazer aquilo, ou até aquele momento nunca tinha feito isso, né? E no final ele se torna algo mais, ele se torna realmente um herói, né? Essa evolução eu achei bacana. We have a Hulk. Então, já que a gente citou o Capitão América motivando de diversas maneiras, tanto o Tony Stark, quanto inspirando o Coulson e por aí vai, vamos falar um pouco dele. É difícil até pro Idon tratar do personagem, porque ele acabou de receber o Capitão América recém saído do gelo, sem ter acesso ao mundo exterior. Pelo que deu a entender, ele aparece meio que naquele ginásio, socando, não tinha muito contato com a civilização lá fora, pelo menos não dá a entender que ele sai abertamente por aí, e ele ainda meio assim, preso ao passado, né, lembrando num flashback rápido os últimos momentos antes de ele ficar preso no gelo. É até engraçado a maneira como tratam isso, porque mesmo não tendo muito tempo, e o Idon lamenta muito isso, porque ele comentou numa entrevista que ele queria fazer mais cenas com o Chris Evans, tanto contando a Peggy Carter, quanto trabalhando melhor esse problema desse choque cultural dele, mas a gente viu sutilmente acontecer no filme. E de maneira muito engraçada até, porque o Evans parecia até um bobão, porque muitas vezes eram faladas referências do ritual, e ele ficava assim meio tonto. Então a primeira vez que ele associa uma referência, assim, ah, essa eu sabia. Essa eu entendi. E aí fica todo mundo olhando pra ele assim. Mas que xinguem o Chris Evans, porque provavelmente não é um ator excepcional feito o Robert Downey Jr., mas ele faz muito bem esse papel. Ele consegue atender o que a gente espera do Capitão América. Eu defendo o Chris Evans desde Capitão América. Quando todo mundo falava que ele não ia dar certo, eu falei que ele foi um puta ator, que ele fez tudo muito bem, e que desde que eu vi Scott Pilgrim eu sabia que ele ia dar conta do recado. E ele foi muito bem em Capitão América, tanto quanto ele foi em Vingadores. E essa diferença de choque temporal, vamos colocar assim, do Capitão América, repercute até quando ele aparece com seu uniforme nas ruas, que ninguém reconhece ele, ele começa a querer dar ordens lá, mostrar sua iniciativa. O chefe de polícia parece que nem sabe quem é aquela criatura, como se historicamente tivesse perdido a imagem do Capitão América no tempo, e fala assim, quem é você pra isso? E aí ele mostra quem ele é, né, que ele, além de dar a voz de comando, dar todas as ordens corretas, tem uma técnica de combate fenomenal, e aí se impõe, né? E o grande papel dele no funcional no grupo, já que ele não é extremamente poderoso feito o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, é ter essa capacidade estratégica, né? Então ele tem aqueles momentos de combate mais no mano a mano, né? Até reservar um pouco disso num momento que ele tá num prédio, umas pessoas em perigo e que só tá ele pra resolver a situação, e que cai muito bem ao que é o Capitão América, né? Um soldado em si, apesar da super força ter aquela limitação. E no fundo, o Whedon quis deixar mais ou menos a ideia de que o filme teria a visão do Capitão América. Eu não consegui enxergar isso muito bem, não. Mas a gente pode deixar mais ou menos dito que está equiparado entre o Capitão América e o Homem de Ferro as principais partes do filme, né? E as principais decisões na luta, né? E eu acho que ainda tete-a-tete chega a estar Viúva Negra. Eu só acho assim que no negócio lá da suspeita dele sobre a SHIELD e tal, que ele descobre também as armas, eu acho que o Tony não teve essa influência toda sobre ele, não. Eu acho que ele já estava desconfiado que ali tinha coisa. Que o Capitão tem muito essa coisa de instintos, né? Ele sente que alguma coisa está errada e ele às vezes nem está falando muito, mas ele está prestando atenção no que está acontecendo. Tanto que quando ele volta, ele fala assim, ah, tá aqui, que os computadores estavam lentos demais pra mim. Então, enquanto o pessoal tava procurando, ele tava querendo também uma resposta, mas ele tava com aquela fachada de soldado ainda. Mas acho que ele já tava muito desconfiado também. Sobre o personagem, eu gostei muito das cenas de ação dele, aquela coisa dele tá usando arma e tal. Esse negócio engraçado que você falou do Tony Stark e do Capitão tava no mesmo nível, e a Kami falou que a Viúva também tá não sei o quê. É engraçado pensar que da Trindade dos Vingadores, acaba que quem tem menos participação e destaque é o Thor. E o que é irônico pelo fato do irmão dele ser o vilão, né? Ou talvez por isso, né, também. Ele ficou meio escanteado nessa história. Ele tem um conflito pessoal nesse momento também, né? No começo ele quer levar o Loki embora, ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Na verdade, ele é o que é mais problemático de ter introduzido no filme, porque ele estava realmente isolado, ele chega sem explicação nenhuma, Odin despendeu grande quantidade de energia para conseguir trazer você aqui. E aí, como é que ele soube que o Loki estava lá? Como é que ele sabia que o Loki estava com um tratado com os Chitauris? Que isso é dito por ele. Então, várias coisas são colocadas, atribuídas ao Thor e ninguém explica, né? Eu acho que isso foi uma pequena falha. Olha aí, o Coveiro achou uma falha de roteiro e eu não. Estou chocado, é o fim do mundo mesmo. Qual é? Eu não sei se isso você tá falando mal do Coveiro ou bem do filme ou o quê. Nessa. Estou chocado, o fim do mundo está começando. Não, mas o Thor ali tá perdidaço. Né? É um personagem até que a gente esquece de vez em quando no meio do filme. Ele fica abaixo do Hulk, vê só. É porque, na verdade, eu nem vejo, como o Idon falou, assim, tão problemático os outros, né? Porque o Capitão ser convocado era só criar uma emergência e convocar todo mundo como foi feito, né? Então, independente de onde qualquer um tivesse, eles ainda estariam na Terra. O Thor é que o filme dele ferrou, que isolou o cara em outra dimensão, né? Então acabou soando um pouquinho forçado esse negócio assim de trazer ele com a energia do pai, né? E não sei. Mas se o vilão fosse qualquer outro, ia realmente ser um problema. Mas o vilão sendo o irmão dele, daí faz muito mais sentido. Ele tá sabendo do que tá acontecendo e de repente vai lá na Terra atrás. Só não sabe como, né? Então, eu tenho fé que isso seja explicado em Thor 2, né? Ou não? Não, não vai ser. É que o Odin, ele tem aqueles corvos que saem vendo tudo e sabem tudo, né? Ah, putz, eu nem percebi quando apareceu um voando ali. Deve ser isso, tava muito escuro e tal. O Thor tinha um conflito, porque ele tá lutando com um povo que não é exatamente o dele, mas por um mundo que ele se cativou e quer proteger. Em primeiro lugar, ele quer pegar o irmão e levar de volta pra resolver os problemas em Asgard. Tanto que aí chega o problema, porque ele simplesmente, ele não chega dizendo, oi, eu sou irmão do Loki, eu vou levar ele embora. Ele simplesmente chega, cata o Loki, vai embora. E o Capitão América, onde vai falar, quem é esse filho da mãe que entrou aqui e catou o nosso prisioneiro? Vão atrás e então começa aquela briga, aquela luta sensacional e tal. Bom, o que eu senti falta, principalmente, é de ter humanizado mais o personagem, né? De ter tido um conflito, principalmente com relação ao Tony Stark e ele, que é altamente tecnológico. No universo Ultimate tinha aquela confusão, ele é apenas um maluco, ele não pode realmente ser um deus. Então foi muito sutil como trabalharam isso. Claro que ele assim era vulnerável, o tanto que durante a briga entre ele e o Tony Stark, que a gente viu até num clipe antes do filme, né? Thor dando um relâmpago nele, ele recarrega, então ele usa a mesma energia contra ele. Então, não é só magia ali. E aí, o Capitão América aproveita pra dar uma zoadinha em algum momento, né? E fala assim, olha, meu Deus não se veste desse jeito, não. E se joga pra cair na porrada. Não. E ele que separa a briga entre os dois, né? Ele é melhor ainda. Ele fala assim, só existe um Deus e ele não se veste dessa maneira. Ele nem fala assim, meu Deus. Ele fala assim, não, só existe um Deus. Ele não se veste daquele jeito. Com certeza ele não ia estar vestido assim. É, pronto. Algo desse tipo. Eu ia de cama. E aí foi essa única cena em que há essa coisa de ridicularizar a ideia de que ele é um deus, né? Porque no fundo do que é colocado nesse universo dos cinemas, ele é realmente um alienígena, como alguns autores trabalham, e não uma entidade divina. Nem tinha como também colocar, trabalhar isso muito nesse filme, não tinha espaço. Não, podia, mas o que eu senti falta, o Tony ironizar, de dizer que ele é um maluco, ah, ele acha que é deus. Se ele tava zoando todo mundo, ele em algum momento podia zoar isso aí. Esse aqui falhou um pouquinho, o Thor ficou mal encaixado no filme. O Tony, a princípio, quando olhasse aquilo, ele falou assim, cara, isso é o mais... De todos, esse cara é o mais surreal. E ele é um maluco, que é o que acontece no universo Ultimate. Mas... O choque dele aceitar um asgardiano com tanta naturalidade ficou estranho. Mas é porque um asgardiano já estavam atacando ele antes do Thor chegar. Eles já tiveram que lidar com a realidade do Loki de ETs antes do... A Shield coming. Ele pegou um arquivo, abriu... Aí ele conhecia o Hulk, de ideia, ouviu falar do Capitão América, aí vê uma primeira vez a ideia de um deus asgardiano que surgiu um monte de boato doido no meio dos Estados Unidos. Aí ele se depara a primeira vez com o cara e diz assim, ah, é um asgardiano, que normal. Não, isso mas ficou estranho. Não é, na verdade, é que você tá misturando a visão dos asgardianos dos quadrinhos. Desde o filme do Thor, eles não são retratados como deuses, eles são retratados como seres de outro mundo mesmo. Sim. Então, provavelmente o que estava no arquivo da Shield. Mas eles se consideram. Então, mas vinham na Terra do passado para ser aquelas pessoas que eram tão evoluídas que se tornavam deuses pra gente. Sim, mas no arquivo da Shield não estava que eles eram deuses, estavam que eles eram seres de outra dimensão. Por isso não foi estranho. Então, mas é a primeira vez que o Tony se depara com aquilo e aceita de boa. Não, eu não acho magia, que ele aceita. Entendeu? Ele era a pessoa que tinha que ter mais conflito com os dois ali, com o Loki e com o Thor. E esse choque não existiu, principalmente nele. Tem uma cena dos quadrinhos, quando o Thor aparece assim, ele chega e tá falando sobre os Trolls e as relíquias de Asgard lá que tinham se perdido sobre a Terra, uma coisa assim, né? E aí o Capitão, ele vira pro Homem de Ferro e fala assim, você parece estar incomodado, né? Aí o Tony Stark fala assim, o mundo do Thor, ele viola tudo aquilo que eu acredito. Só que aí ele meio que tem aquele conflito assim, de conviver com o cara, e o cara ser um representante vivo de coisas que ele próprio não acreditaria, né? Então ele tem esse conflito nos quadrinhos. Mas nos quadrinhos, os Asgardianos são realmente místicos, são imortais, são caras mágicos. E no filme, eles, justamente para o Thor não ficar mais deslocado ainda do que ele ficou, eles não colocaram o Thor como um cara místico, um cara com poderes mágicos. Eles colocaram um cara como assim, um cara de um outro planeta. Uma ciência tão avançada que pra gente parece magia. Tanto Exatamente. Que ele fala pra Jane Foster no filme, que ele fala, o que vocês chamam de ciência e magia pra nós é a mesma coisa. Então ele não viola tanto assim as crenças ou não crenças em si do Tony Stark. Sim, mas o que você está colocando é que o Tony, ele aceitou de bom um asgardiano, um deus, não sei o quê. Sim, podia ter sido explorado mais, mas eu acho que assim, não teve espaço, mas não foi tão absurdo, porque por isso que o Ed está falando. São os seres místicos, não são... Se aparecesse um Doutor Estranho, por exemplo, aí... Era pior. Era uma coisa do Tony Stark questionar, porque, pô... Como assim um mágico, assim? Magia é uma coisa que eu não acredito. O Thor não é mágico. O Loki não é mágico. Tanto que eu fiquei O Loki não é mágico, Ed? O Loki, ele não... O Loki cria ilusões dele mesmo, do nada. Poderes mentais, poderes paranormais, coisas explicáveis. Tanto que uma característica mesmo que o Loki tem não tem no filme é o transmorfismo. Ele não muda de forma em nenhum momento. E é uma característica. Né? Então, ele cria aquela ilusão de fantasia dele. Ilusão é uma coisa. Ele cria ilusão. Pode ser até um telepata de grau menor, pode criar um ilusionista, alguma coisa assim. Mas ele não muda de forma. O Loki dos quadrinhos e o Loki da própria mitologia, ele é um transmorfo. E tanto que o Loki, ele é a mãe do cavalo do Odin. Porque ele se transformou numa égua e engravidou. Então, é o Felipe? É verdade. Ele foi. Ele é filho, tem um filho lobo, é. A filha dele é a serpente de Midgar, enfim. Mas isso é coisas da mitologia mais braba que incorporam, né? Ah, mas nos quadrinhos ele também é um transmorfo. No filme, não. No filme eles deixaram uma coisa mais palpável. Esperem Thor 2 e a gente vai ver ainda, garanto a vocês, Loki virando uma égua engravidando. Nossa. Cavalo já existe no filme já. Eu quero registrar este momento histórico. É o Corveiro falando mal e o Ed defendendo um filme da Marvel. Alguém, por favor, alguma coisa está errada com o mundo. Só voltando, não estou falando mal, estou falando que algumas coisas naturalmente não ficam encaixadas, né? E o Ed está defendendo, tem alguma coisa errada no mundo hoje. I have an army. We have a Hulk. Agora a gente pode falar rapidamente, porque não são Vingadores de fato, mas estão no filme, né? Sobre os principais agentes da SHIELD. A gente teve o Nick Fury, a Maria Hill e... o saudoso agora, agente Coulson. Vamos falar primeiro da mais insignificante, que é a Maria Hill. É. Por quê? Foi feita pela Cobb Smulders? Não. Tô zoando. Ela, pra gente, tem até um apelo, pra quem gosta de How I Met Your Mother. É, mas mesmo assim mostrou que ela é realmente fraquinha, mas tudo bem. Ela tem até um papel maior do que a gente imaginava. Ela até aparece mais, até. Não dá nem pra mostrar se ela é fraquinha ou não. Ela nem aparece direito. Ela dá tiro no meio do filme e tá bom, vai. Mas, gente, preciso fazer um comentário estético. Ela está magra demais. Vocês repararam isso? Silêncio nesse momento, porque o comentário de estético foi fora do contexto completo. Vamos fazer uma comparação. A Cobb Smulders está sobrando uniforme, está magra, horrível naquele uniforme da SHIELD. A Viúva Negra, até eu não conseguia parar de olhar pra bunda dela quando ela veio falar com o Loki. Todo mundo, até o Loki olhou pra bunda. Mas voltando à história, certo. E os demais? Bom, né, tudo que a gente tem pra falar da Maria é isso. Vamos falar do Nick Fury, então. Vamos deixar o melhor pro final. Tá aí uma coisa que eu nunca esperaria ouvir. O que? Que eu olhei pra bunda da Viúva Negra? Não, vamos deixar o Nick Fury e falar o Nick Fury agora e vamos deixar o melhor para o final. Gente, e o melhor não é o Nick Fury. Eu conheço! Olha só o que mudou do primeiro filme pro último. Eu não esperava nunca isso. Mesmo. Bom, o Nick Fury nesse filme, ele... finalmente mostrou o que é ser um Nick Fury, né? A gente até então achando que a opção dele era ser um dirigente da SHIELD, ter aquela voz de comando, nos Vingadores, ser só um tipo de líder. E aí, bem de leve, a gente vê aquelas sutilezas maliciosas dele. A gente vê que ele responde a alguém, né? Que provavelmente é uma referência aos 12... os 12 dirigentes da SHIELD que a gente conhece dos quadrinhos, né? Que era retratado antigamente e deixou de ser falado por um tempo. São os 12 dirigentes que a gente não conhece dos quadrinhos, que ninguém sabe quem são esses infelizes. É, os misteriosos que continuam misteriosos e foram esquecidos. E ele joga dos dois lados pelo interesse dele. Quando é conveniente, ele obedece a eles. Quando não é, ele desobedece. É, duas coisas que marcam drasticamente aí é que, realmente, ele escondeu de todo mundo, e é Tony que descobre, como a gente viu, né, que eles estavam querendo usar o cubo cósmico com intenções tão armamentistas quanto os nazistas na época do filme do Capitão América, e até mesmo quando foi necessário para que a equipe se motivasse a formar os Vingadores, ele manipulou a situação ali da morte do Coulson e pegou aquelas figurinhas que o Coulson queria o Capitão América fotografasse, e mostrou pra eles, tentou motivá-los de uma maneira que deixasse cada um sentido pela morte do Coulson, e disse, não, a gente tem que se unir, se o Coulson realmente imaginava que a gente, como grupo funcionava, a gente pode realmente funcionar. Bom, foi isso praticamente a função do Nick Fury aí. Claro, ele teve também aquelas cenas assim meio radicais no final, né, quando ele não queria que Manhattan fosse bombardeada com uma explosão nuclear, de ele detonar até agentes do seu próprio lado, né. Agora, vocês acham que que realmente era uma coisa absurda a SHIELD estar querendo produzir arma? Eu acho a explicação que o Nick Fury dá completamente condizente, de que ele fala assim, olha, a gente se deparou com um mundo de coisas de que nós não estamos no mesmo nível para lutar se se voltar contra a gente. É, o safadinho só não disse que ele se deparou isso desde a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, mas, né, então, tipo... o mundo de coisas que ele criou, Capitão América, Hulk, que eles foram criando, né? Sim, mas no fundo, eles... a SHIELD, teoricamente, mesmo que seja uma questão controversa ter uma organização nessa função, mas ela tem a função de manter a paz, de manter as coisas em ordem funcionando. E ela precisa estar equiparada aos vilões que vão aparecer. E aí existe um conflito moral, existe uma questão que vai permanecer e que não vai ser resolvida aqui no podcast, que cada um vai ter uma opinião, se ela tem ou não, que ir atrás dessas armas. É, mas isso daí é uma coisa que até é discutida nos Supremos, né? Quando estão criando lá os Supremos e tudo mais, e alguém questiona e fala assim, só teve um ataque de supervilão registrado na América, que no Ultimate até então era o ataque do Magneto, né? Aí, assim, aí o cara fala, é realmente necessário um grupo desse, não sei o que lá? E aí fica essa questão, será que essa proteção dele já realmente não tá criando ameaça? Por exemplo, até é falado isso no filme, né? Ao se apoderar desse poder e não deixar ele no fundo do oceano, como o Capitão América diz, que teria sido melhor assim, ele deu ao Loki o combustível necessário para gerar a invasão. Mas quem pegou foi o Howard. Sim, mas o Howard... A S.H.I.E.L.D. em si, eu tô falando Nick Fury, mas foi a S.H.I.E.L.D. Ela recuperou, ela incentivou a criação do soro do super soldado, tudo isso, né? Então, o governo em si, né? Se eles não estão criando, na verdade, os meios para que esses vilões, ditos vilões, existam, na verdade? É, no fundo é a mesma coisa do que o Tony Stark. Mas é uma questão que existe até no mundo moderno. Se a tecnologia desenvolve, ela vai desenvolver para ambos os lados. Mas nem não é por isso que a gente vai parar de desenvolver tecnologia. São dois momentos históricos que lembram muito isso. Que é a guerra para a tecnologia da bomba atômica. Sim. E a própria guerra espacial, né? Para ver quem conseguia essa tecnologia primeiro. As duas, mais Estados Unidos e Rússia, né? Mas não é por isso os outros tentaram de alguma maneira conseguir. Foram buscas direcionadas para conseguir a melhor proteção para o seu país. E aí foi o contrário. Em prol desse desenvolvimento é que se desenvolveu muitas tecnologias no nosso dia a dia. Exatamente. Bom, vamos. Com o som. Um minuto de silêncio. De novo? Fica um minuto de silêncio agora. Bom, enfim, agora a gente fala também da surpresa, né? Da zebra de todos esses filmes, que é o agente Coulson. Quando eu falo zebra, eu tô falando até no bom sentido agora. Porque foi um agente que não existia no universo Marvel regular e apareceu no primeiro filme do Homem de Ferro. Até um pouco ironizado, porque os meninos que vêm seriado, a Camille Eddy, só referenciavam ele com o marido da Christine. Uhum. E de repente ele foi se não só o Tony Stark, o Thor, os personagens do filme, como também os leitores. Tanto que ele ganhou, a Camille já citou aí, uma pequeno episódio de duas partes, né? Tentando ligar os filmes e acabou, na verdade, ligando os Vingadores em si. Ele ganhou até uma parte em HQ, não foi? Na época do Homem de Ferro 2, ele chegou a ganhar uma EBHQ. Não saiu nem ela em papel, saiu só digital. Eu lembro disso. Mas o interessante também é que ele foi conquistando tanto os personagens quanto os leitores, os fãs, que ele vai conquistando com esse jeito bobo dele, que até no diálogo com o Capitão é aquela coisa bem ingênua, bem crianção, assim, que eu falo que dá vontade de apertar as bochechas dele, porque ele é muito fofo. Ele é muito fofo, Coulson. Agora é, né? Era um bundão antes. Não, mas ele sempre foi fofo. Mas antes ele era um bundão fofo, agora ele é um fodão fofo. Mas ele foi conquistando todo mundo, porque ele não deixou de ser um patetão que ele sempre foi. Então ele conseguia ser foda, então ele quebrava a segurança da casa do Tony Stark, aparecia lá do nada, fazia a Natasha parar no meio da missão, e ele consegue fazer tudo isso sem deixar aquele jeito meio bobão dele. Então, eu acho legal porque ele continua na personalidade que o personagem criou, que a gente desde o começo achava que ele era só esse patetão, mas ao mesmo tempo ele é um cara todo assim, patetão, mas ele é foda, ele foi lá e sacrificou a vida dele pra atirar no Loki, então ele ganhou a simpatia de todo mundo. Eu chorei pra caramba no cinema. Eu só via os suspiros da Camila do outro lado. O engraçado é assim, ele tem um perfil meio que inabalável de face, né? Ele, não sei como se consideraria, eu não consideraria ele patetão, mas ele é bem neutro, assim, tudo que quando ele atira, ele diz, vamos ver como é que funciona. Aí ele atira e fala assim, então é desse jeito. Então, tanto pra dor, pra raiva, ele consegue manter uma coisa bem uniforme, ele não é uma pessoa de expressar muito. Mas não é porque seja mau ator, é porque o personagem é assim, meio, sei lá, letárgico. Ele não é uma maneira ruim, uma maneira interessante. Uma coisa que eu comecei a pensar depois que o Coulson morreu, né, e fechou a história do personagem, é que, se você for analisar bem, você tá falando aí que ele era patetão e tal, mas na verdade, se você parar pra pensar nele nos outros filmes, ele nunca foi um patetão, na verdade. A gente via muito ele assim, justamente por causa do histórico dele do seriado lá da Christine. Mas na verdade... Não, mas pela cara dele mesmo, ele fazia uma cara assim. Não, mas então, isso é muito do que a gente enxerga nele por causa do papel dele no seriado. Será? Mas na verdade, se você for analisar, ele sempre era um cara meio irônico, meio cínico. Ele ironizava muito, assim, tipo, quando aparece aquela coisa lá de o destruidor, aí ele fala assim, ah, que será dessa coisa do Stark, aquele cara nunca me conta nada e tal. Mas você vê que isso não é uma coisa de um patetão, né? Ele era um cara meio cínico, meio irônico, assim, tipo, quando ele se apresenta pra Pepper, que ele fala o nome da. Ele fala o significado da agência, né? Aí a Pepper fala assim, ah, você precisa de um nome melhor, estamos trabalhando nisso e tal. Mas era uma coisa mais irônica e sarcástica. Ele só virou esse personagem mais pateta, mais bobinho, nesse filme dos Vingadores. Então eu comecei a ver muito o Coulson como um paralelo, assim, até. Dos fãs mesmo, né? Quantos fãs não olhavam com uma certa desconfiança, assim? Pô, será que unir esses filmes aí vai dar certo mesmo? Será que esses filmes vão fazer sucesso e Vingadores vai sair realmente? Vai ficar legal, não sei o quê? E o Coulson era muito isso, ele via os heróis com desconfiança, olhava o Thor com desconfiança, ele interroga o Thor. Quando você interroga alguém, você tá desconfiando daquela pessoa, né? Ou pelo menos você quer saber a verdade daquela pessoa. Então há uma cena dele interroga o Thor, né? Então ele não via o Thor como um herói, por exemplo. Ele ficava em marcação cerrada vigiando o Stark, né? Então ele desconfiava dos heróis. Quando o Vingadores chegou, é como se o Coulson também tivesse passado a acreditar. É como se, de repente, o Capitão América, que era aquele a quem ele realmente admirava, aquilo fez ele acreditar, então ele relaxou. No Vingadores ele tá uma pessoa mais relaxada, porque tipo, agora, e tá sendo um paralelo metalinguístico, o filme agora tá acontecendo, então fãs, podem relaxar, o filme tá acontecendo, deu certo, nós conseguimos chegar. Então, e parece que ele cumpriu a missão, né? Exato, então a partir daquele momento, o Coulson relaxou e ele podia partir. O Vingadores é um filme sobre o Coulson. Ele podia... Não era um filme sobre o Coulson, mas é interessante que o Coulson, ele tem uma jornada que a gente só percebeu quando ocorreu nesse filme. Foi a nossa jornada, começou com o Homem de Ferro, foi progredindo junto com a gente assistindo todos os filmes, e o personagem evoluiu junto com a evolução da gente vendo os filmes. Os filmes levaram a Vingadores, que foi o auge, e ele completou a missão dele e ele morreu. A gente começou a acreditar vendo o filme, assim como ele. Ele guardava isso, né? Porque ele, querendo ou não, ele podia até não demonstrar, mas ele era um colecionador, é uma pessoa que quis desenhar o uniforme do Capitão América. Ele, no fundo, essa parte o Fury disse que era verdade, ele acreditava na possibilidade de que o grupo acontecesse e desse certo. E quando ele soube que não ia sobreviver, que ia morrer, ele não chegou a completar as palavras, mas disse, bom, de alguma maneira, minha morte vai dar certo, pelo menos pra eles possam entender, pra motivá-los. O que ele queria, ele ia falando assim, eles precisavam ter alguma coisa pra vingar. É. Então, que seja... Serem os Vingadores, eles precisavam de alguma coisa pra vingar. É. Parabéns até pro Clark Gregg. Ele conseguiu até superar essa nossa visão assim, de marido da Christine. E um personagem secundário que teve uma jornada que muito maior do que a gente até imaginava, né? Então, muito, muito bom. Uma morte heróica muito boa. Um personagem muito bom e uma evolução bem inesperada. Assim, um plot twist mesmo nesse filme. Foi uma jornada simbólica dele, a mesma jornada que a evolução da Marvel no cinema. Então, espero que ela não morra agora. I have an army. We have a Hulk. E aí os heróis conseguiram deter a ameaça, né? Prender o Loki, destruir o portal e ainda mandar uma bomba, como a Camille falou, pra derrotar a nave principal inimiga. Só que a grande surpresa, que isso foi uma surpresa que o produtor do filme, que é o Kevin Feige, falou, e muita gente preocupada quem eram os aliens, era quem é que estava por trás dos aliens, quem é que fez o acordo com Loki. E isso só é revelado, pra quem tem um pouco de paciência, na cena final. Não chega a ser uma cena pós-crédito, mas uma cena meio-crédito. Pós-metade do crédito. É. Então, assim, você não precisa esperar tanto, foi das outras vezes fazer essa cena. Que é com Thanos. Bem sutil, né? O Ed que falou, a gente tem certeza que é Thanos por causa de uma frase. É, não, mas dá pra ver o rosto. Mas foi muito boa a frase, né? Porque é a referência total ao personagem e tudo que ele representa. Porque tá lá o Thanos, até então nas sombras, né? E o líder lá dos Chitauri tá falando lá com o Thanos. E aí o alienígena lá tá preocupado lá, o Chitauri, e fala assim, que, tipo, não recomenda que a Terra seja invadida, porque enfrentar o poderio da Terra seria como flertar com a morte. E aí o Thanos só dá aquela risadinha de canto, assim, como quem diz assim, quem flerta com a morte, na verdade, sou eu. Que é, na verdade, o Thanos, em sua essência, né, como o grande apaixonado pela morte, que venera a morte, quer casar com a morte. Então, essa frase, se alguém tiver qualquer dúvida pela aparência do personagem, essa frase define definitivamente que é o Thanos que tá ali. Outra coisa que é ligada com o personagem, e isso pode passar muito desapercebido se você não chamar atenção, é quanto à joia da mente. Muita gente tava pensando que, principalmente quando eu tava nos bastidores do filme, que o Loki tava portando era o Cubo Cósmico, porque ele é azul também, naquele seu cajado, mas não era, aquilo era uma energia à parte, né? O cubo cósmico era uma coisa e aquela joia ali era uma outra. E se você prestar atenção, em todo momento que ela é usada, é pra manipular as pessoas, é pra manipular a mente das pessoas. Quando o Loki usava pra tocar o coração dos outros e trazer pro seu exército, é que eles estavam dominando. Então estavam usando uma joia da mente, né? Uma das joias do infinito, que é clássica daquela saga do Thanos, né? Pra tomar completamente a mente do Clint Barton e dos outros agentes da SHIELD. E no momento que há aquela discussão entre os Vingadores na sala, que começa a trazer a discórdia, é mais uma vez a influência da joia da mente sobre a equipe. Ela só não funcionou, e também não fica muito claro pra mim, no Tony Stark. Não, gente, como não ficou claro, ele precisava encostar no coração. O Tony Stark tem um bagulho de metal na frente do coração, ele não conseguiu encostar no coração. Tanto que quando ele chega pro Clint Barton, que é o primeiro que ele domina, dos principais pelo menos, a legenda apareceu escrito, você tem boas intenções, mas em inglês ele disse, you have heart, você tem coração, e colocou, e ele meio que passa, dá uma entradinha na carne aquilo ali, né, porque aquele negócio fazia tch, no meio do peito, e aí dominava, os olhos ficavam azuis. Com todo mundo ele faz isso, mas a hora que ele vai encostar no coração do Tony Stark, ele não consegue, porque tem uma placa metálica energética na frente do coração. Não, isso eu entendi porque aconteceu, mas por que ele não conseguiu dominar? Quando em outro momento ele manipulou um grupo inteiro. Toque no coração, ele escravizava a mente do cara. E aquela hora que o bastão tá ali, o cajado tá ali, ele tá sugestionando e influenciando a mente do pessoal. E naquele momento o Tony Stark também tava influenciado, ele entrou na briga. Ele tava com a mente influenciada, ele só não conseguiu ser dominado. Tanto que era uma influência que o Banner, talvez por ter a mente um pouco mais questionável, ou por estar mais próximo, não sei, ele acaba pegando o cajado. E quando ele pega, meio que desperta todo mundo, né? Então ninguém tava dominado, tava só sendo influenciado. Com uma pessoa que não funcionou 100%, isso não é explicado por quê, com o próprio Dr. Selvin, porque quando a Viúva Negra tá lá e pergunta pra ele, e quando ele volta a ser ele mesmo, ele fala, eu acho que eu tava sendo eu mesmo em algum momento, porque eu instalei uma salvaguarda. Então, de alguma maneira é estranho, então não dominava também totalmente. Alguma forma tinha de voltar, tanto que eles voltam, tanto o Selvin quanto o Clint Barton, depois de apanhar da Viúva um tanto, volta. Só falando ainda da joia da mente, a evidência da cor azul, se você for pegar a trilogia do infinito, lá aquelas histórias, quando a manopla é dividida entre a guarda do infinito, a joia da mente fica com a serpente da lua. E se você reparar, as rajadas mentais dela eram azuis. Uhum. Então é prova que a joia azul é realmente a da mente e foi usada no filme. Fora que existe planos da Marvel, isso já foi dito claramente pelo Kevin Feige, de fazer um filme dos Guardiões da Galáxia. Então se essas joias do infinito, que apareceu na primeira, vão surgir em futuros filmes do Vingadores, ou se for só uma pontinha para um futuro filme dos Guardiões da Galáxia, fica fica aberto, né? Lembrando que essa é a cena pós metade do crédito, mas a cena surpresa que foi gravada recentemente a gente ainda não chegou a ver. Essa é uma cena que a gente pode colocar até o post do artigo, né? Então foi dito na entrevista, né, que foi gravada até recentemente, o filme que já tinha sido mostrado por boa parte da imprensa, gravado à noite, e foi o próprio Robert Downey Jr. que soltou a informação, só quem estava do lado dele era o Ruffalo, todo mundo sai desmentindo, não sabe nem direito o que seria essa cena. Não sabe se realmente ela vai ser uma cena pós-crédito, se ela vai ser encaixada no filme agora, ou se vai ser uma coisa pra DVD. Tá todo mundo disfarçando, mas se sabe que realmente teve uma tal de uma cena que eles chamam de cena bônus aí. I have an army. We have a Hulk. Uma coisa que eu achei bacana nesse filme, a gente foi lá assistir, a gente assistiu X-Men, né? Os X-Men, apesar de serem uma equipe, eles não agiam como tal, né? Cada um tem sua luta individual lá, do Wolverine em frente a quem se sabe, a Mística, não sei o quê. Cada um luta separado. Aí quando saiu o First Class, a gente teve uma noção melhor de uma equipe ali, que um ajudava o outro e tal. Mas o que eu achei massa mesmo no Vingadores foi que a gente viu realmente uma equipe funcionando. Eu achava muito legal ser aquelas trocas de times. Tem uma hora que o Thor tá lutando com o Hulk, depois o Thor tá lutando com o Capitão América troca e tá lutando com a Viúva Negra, e um cobre a guarda do outro e tal. Você realmente viu ali uma equipe agindo em conjunto, né? Que era uma coisa assim, que muita gente achava que talvez... Eu cheguei a ver comentários de gente falando assim, provavelmente eles vão ser uma equipe, mas cada um sabe, vai ter a sua luta, seu momento, mas não vão agir tão em conjunto como a gente acabou vendo aqui, né? Achei que o trabalho da equipe foi retratado nesse filme foi frenético, assim. Você não tinha tempo até nem pra respirar muito. Quando você via, já tava mudando os times e tal, e um ajudando o outro de um lado, depois do outro. Aquela hora lá que o Capitão América distribui as ordens, lá, você conseguiu enxergar ali o Capitão América que a gente conhece, né? Aquele Capitão América que, pô, tá ali perdidaço, não sabe que o mundo dele tá deslocado no tempo, não sei o quê, mas quando chega na hora do combate, ele assume as rédeas, né? Quem leu, por exemplo, Liga da Justiça e Vingadores, você vê que o Capitão América, ele assume as rédeas das duas equipes em determinado momento lá, quando o bicho tá pegando, né? Então, você sabe quando a batalha tá rolando e o bicho pega, o Capitão América assume as rédeas. E você vê ali que até o Stark, que é tão questionador, né? Ele sabe que aquela ordem tá correta e ele vai e segue, né? E legal que as ordens terminam com aquela Hulk smash, e o Hulk dá aquele sorrisinho lá. Ah, essa é muito boa. É a cena perfeita, assim, de trabalho em equipe, de na sutileza você vê um pouquinho de cada personagem ali. É muito boa. O trabalho em equipe foi um dos pontos fortes do filme. Tem uma cena dentro desse conjunto que, claro, deve ter tido corte, porque tá tudo rolando ali em efeito especial. Mas é que a câmera vai voando pela Manhattan e vai mostrando cada um em ação sem cortar. Onde tá cada um num prédio, um como sniper, um embaixo atacando os Skrulls no solo, o outro tá atacando aquelas baleias lá, voadoras, que pareciam aquelas naves da ninhada. Enfim, é uma das cenas que é típica de filme de combate assim, mas que fez uma volta assim pelo cenário, foi marcante. Uma coisa que faltou foi a frase Avante Vingadores, ou no caso Avengers Assemble. Isso foi o que eu achei fatal, assim, pra cereja do bolo. Faltou a cereja do bolo. Só que faltou aquela frase, caramba. Hulk smash e não teve Avengers Assemble. Eu sei que o Idon diz que os personagens ali não, na lógica, não se conjuntam, são pessoas quebradas que só o acaso juntaria, mas, pô, se o filme é sobre Vingadores, tem que ter Avante Vingadores. Naquela cena que tá todo mundo junto, caramba. Podia ser uma frase perdidinha, sem querer, podia ser qualquer coisa, mas não teve. Na hora que reuniu todo mundo ali, eles diziam assim, Avante, já que... É porque, sabe o problema? O Avante pra gente é ataque. Pra eles, é o Assemble que é... É o Assemble, mas reunido. Podia ser Assemble. Então, né? Assim, fica estranho pra ser uma frase de ataque, quando é, na verdade, uma frase de reunião, né? De vocês assim, todos juntos. É, podia ser até sem querer na reunião, do tipo assim, let's assemble. Podia ser só isso, mas não teve. Mas vai ver que o Ido não conseguiu se decidir em quem ia falar a frase, aí ele falou, deixa pra lá. Eu acho que podia ter sido o Coulson. Morrendo, né? Morrendo. Assemble. O engraçado é quando o filme tá acabando, né? Aí tá cada um indo pra um lado e tal. Aí eu fiquei pensando assim, tá cada um indo pro filme. O Homem de Ferro tá indo pra Homem de Ferro 3, Capitão América tá indo pro Capitão América 2. Bom, mas acho que a gente já falou demais sobre o filme, né? E tá na hora da gente começar a ver a opinião da galera aí, né? Começando pela nossa sessão de e-mails. E-mails. Olá, leitores do Universo Marvel 616, estamos com nossa sessão de e-mails, começando um pouquinho diferente hoje, né, Ed? A gente tá no final do programa, lendo os e-mails que o pessoal mandou pra gente logo depois de ter assistido o filme. Vamos ver aí a opinião do pessoal que não conseguiu participar com a gente na própria sexta-feira, né? A gente escolheu 5, muito mais gente mandou, mas a gente escolheu 5 porque realmente tá muito apertado. O Ed toda vez briga com a gente quando a gente começa a se estender demais e faz um Iluminato, o verdadeiro Senhor dos Anéis, como ele chama, né? Um programa de 3 horas de gravação que eu tenho que editar. Então vamos lá, gente. O primeiro e-mail, olha só, Rafael Valente, mais uma vez marcando presença. Queria dizer que o filme dos Vingadores foi incrível. Todos os personagens tiveram seu grande momento de triunfo, principalmente o Homem de Ferro. Apesar de odiar o Hulk, lá vem a polêmica, por ele ter saído da equipe logo na segunda edição dos Vingadores e na terceira ter se unido ao Namor para tentar destruir a mesma e querer que ele não apareça de novo, ele no filme estava bem interpretado. E pra finalizar, o Loki no filme provou ser um vilão muito bom, melhor do que o seu nos quadrinhos, e chegou a um ponto de equiparar-se ao Kang e ao Thanos nos quadrinhos, no quesito de ser um grande vilão dos Vingadores. O ator que interpretou o Loki está melhor do que o ator que interpretou o Coringa no último filme do Batman. Ih, rapaz, agora pegou, hein? Bom, essa é a minha opinião, e eu espero que ela seja lida no podcast sobre o filme. Obrigado por sua atenção. Ed, você equiparou a tua opinião ao Coringa? Eu nem falo, porque, como eu digo o pessoal aí, eu prefiro Batman Begins ao Batman Cavaleiro das Trevas, então não vou nem opinar. Só um comentário sobre isso. Ninguém ganha do Coringa. Eu não tô puxando o saco não, mas eu li muitas pessoas considerando o seguinte, que pelo menos o vilão do Loki, ele é um vilão mais sério, ele demonstra maldade sem muita exaltação. O próximo é do Fábio Robert, e ele é curto aqui. Gostei do Hulk e do Loki, o confronto entre os dois foi bem legal. Acho que o pessoal pega bastante no pé do Evans, o cara não comprometeu o filme, suas cenas de ação foram bem legais. É, Hulk e Loki parece que tá dominando aí, né? E o Evans, assim, a única crítica que eu tenho, na minha opinião, é porque ele não consegue ser tão marrento, tá falando isso até pro pessoal que tá assistindo a sessão com a gente, né? Não consegue ser tão marrento como um Capitão América Ultimate. Então, o pessoal às vezes fica assim, por receber ordens de alguém feito Ivas, que sempre tem cara de bonzinho, sempre faz filme de bonzinho, é meio estranho, né? É, mas aí puxa pro Capitão 616, né? Que é mais heróico e menos soldado. Do bom moço, do escoteiro, né? Não tão soldado como o Ultimate. O próximo e-mail é do Victor Augusto. Ele diz aqui: eu fui na pré-estreia ontem com meu irmão na sessão de 11 horas e 55 minutos do shopping de BH. E apesar do horário, o cinema estava lotado. Sorte que agora os ingressos vêm com o lugar marcado. Bom, vou falar do filme de uma vez. Excelente. O melhor de super-heróis que eu já vi. Cenas empolgantes, hilárias, que surpreendem. Não são aquelas piadinhas manjadas que vemos em diversos filmes. Os diálogos são bons e inteligentes. Lutas fantásticas. Elogios não faltam. Me surpreendi com a participação da Maria Hill, Gavião e da Viúva Negra. Achei que seriam ofuscados pelos outros, mas isso não aconteceu. Curti bastante. O que eu não curti é o 3D. Não acrescentei nada no novo filme. Vou ver de novo pra ver a sessão normal. E Ed, você achou que o 3D não fez diferença dessa vez? A gente, além da sessão que a gente assistiu na cabine de imprensa, a gente viu uma sessão 3D. Mas dessa vez eu até vi uma certa diferença. Acho que valeu a pena. É, o 3D tava bom e a gente viu em IMAX também, né? O lado ruim é que eu fiquei com a dor de cabeça agressiva. Pois é, isso também aconteceu com a maioria do pessoal. A gente sentou muito perto e tava coisas caindo em cima da gente a toda hora. Muitas naves Chitauris passando e a gente ficou meio perdido. Os personagens aqui eu só discordo um pouco da Maria Hill. Achei que ela não participou muito no filme, não. Teve a cena de ação no começo e mais uma coisinha ou outra, mas Coulson teve mais destaque que ela e, obviamente, o Nick Fury. Eu tive pensando aqui que talvez se tivesse colocado ela mais antagonizando o Fury, ou até mesmo já pensou ela sendo a favor de liberar os caças, talvez até ficasse uma coisa mais parecida com o que a gente viu no quadrinhos. É verdade, podia ser. Ela mais ativa nesse ponto. Próximo e-mail é do Fábio Campos. Ele fala: acabei de ver o filme, simplesmente fenomenal. Adorei as cenas de luta, em especial a cena final, que faz uma referência muito boa. Para mim, o melhor do filme foi o Hulk. Não sei se foi a troca de atores, mas acho que encaixou perfeitamente ele na equipe. A minha dúvida é se ele funciona melhor em equipe do que sozinho. E Ed, aquela velha coisa que a gente discute, né? É, a minha teoria, e eu até defendi isso em outro podcast, né, que o Hulk devia ser só um coadjuvante nos Vingadores e no universo Marvel em si. E assim ele funciona muito bem. Como ele tem uma boa aceitação agora nesse filme, talvez, quem sabe, o Kevin Feige pense em voltar com o personagem pra alegria dos fãs, né? Mas calma, vamos acalmar o coração aí. Eu sei que tem, não sei quantos fãs de Hulk tem aí, mas eu sei que eles são muito marcantes e muito emotivos. Então vamos aguentar aí um pouquinho, porque nada foi dito, pelo contrário. O Feige falou que não vai mudar os planos dele até em momento de ter um filme solo do Hulk. Isso foi a última palavra dele que eu vi numa entrevista. É, deve ter uns dois fãs do Hulk aí. Agora, o que mandou foi o Carlos Eduardo, então ele manda aqui. Olá, galera do Inominata 66. Eu sou o Senna, tenho 23 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Acho que ficar elogiando o filme em si vai se tornar um Ctrl-C e Ctrl-V danado. Vou colocar aqui algumas coisas que achei sensacionais. Gostei da maneira como amarraram os filmes anteriores de uma maneira genial. Assim que o Thor apareceu, pensei, ele não era apaixonado pela Jane Foster? Porque ele não foi atrás dela assim que conseguiu voltar a Midgar? E o filme tem uma cena muito boa mostrando que o Deus Trovão se preocupou com ela no filme. Outra cereja desse incrível bolo é o Loki tentando influenciar o Hulk no porta-aviões. Aquilo que eu pensei na hora. Caraca, os caras estão homenageando a primeira união dos Vingadores. Não sei se todo mundo pensou nisso, mas eu fiquei muito feliz com essa cena. Outra coisa, foi o finalzinho, aquele ar que sobrou na torre do Stark. Aquilo me fez pular da cadeira, mas o que me fez saltar da cadeira mesmo, e creio que foi o que fez todo mundo também, foi o vilão que apareceu no fim do filme, o Senhor Thanos. Eu saí do cinema pensando, pago mais dois ingressos só pra ver essa cena novamente e ir embora. Sério mesmo, acho que nunca saí de um filme querendo ir pro futuro para ver o segundo como em Avengers. Peço desculpas pelo e-mail gigante e parabéns pelo ótimo trabalho do site. Acho que o Carlos pontuou aqui realmente os pontos mais marcantes que a gente lembra do filme, né? Fora todas as tiradas que tem com o Hulk, com o Loki, Hulk, com o Thor e por aí vai. Agora eu e o Ed vamos passar agora para falar com nossos convidados que saíram na sexta-feira do cinema e a gente quer saber para aquele a sensação que o pessoal saiu. We have a Hulk. E o primeiro que a gente conseguiu falar aqui é o cara que, pelo menos, que eu conheço, um dos mais Marvel maníacos, que ele tem tatuagem de Marvel tudo quanto é canto, coleciona brinquedos, tem um... Bom, enfim, vocês já conhecem ele, que ele é um grande colaborador aqui do site, Fabrício. Fala, Fabrício. Fala aí, galera. Aí, cara. Então, como é que foi o impacto com o filme? Eu quero ouvir tudo de você agora. Pô, cara, eu tava super ansioso mesmo pra ver o filme, tava pilhado mesmo pra assistir. Caiu dentro, assim, da expectativa, cara. Acho que a gente fica fantasiando muito, assim, né? A gente fica comentando tanto, é tanta expectativa ali, que aí chega na hora, a gente nunca fica 100% satisfeito, né? Mas eu gostei, cara, muito bom mesmo. E caiu dentro do que eu tava imaginando que seria, né? Pelos comentários que eu tenho visto o pessoal falar e tudo, né? Até vocês, eu falei lá no Facebook, né, vocês são meus heróis, porque eu não sei como é que vocês, pô, ficaram duas semanas sem, cara, pô, foram ver primeiro que todo mundo e não contaram nada. Pô, são meus heróis mesmo, cara. A gente adora vocês. Fabrício, e aí, algumas coisas que são impactantes no filme, como é que foi a surpresa de você ver, por exemplo, a morte do agente Coulson, saber que quem tá por trás de tudo é o Thanos? É, o Thanos eu já tava imaginando, né, porque na hora que começou ali que falaram que tinha um cara acima do Loki, logo no começo do filme eu falei, pô, deve ser o Thanos, mas porra, a morte do agente Coulson foi foda, mano. Eu fiquei até o final do filme esperando ele aparecer, maluco. Falei, pô, do nada ele vai aparecer, porque, pô, os caras agora colocaram ele até nos quadrinhos, né, cara? E, pô, ele tem acompanhado todos os filmes aí e tal, personagem tão maneiro, e, porra, foi impactante mesmo, cara. Existe algum filme de quadrinhos, tô nem falando só de Marvel, que você acha que chega a superar Vingadores? Não, pra mim não existe, não. Foi o melhor mesmo, cara, até agora, assim. Não... Eles querem fazer filme da Liga aí, mas não vai conseguir, cara, porque com o histórico que a gente tem da DC... De acabar vacilando aí nos filmes, né, que é o caso do Lanterna Verde aí, o mais recente, se eles pisarem na bola também com Liga, e mesmo se não pisar, cara, vai ser difícil de superar, cara. E o futuro aí, cara, é esperar ansioso, né, cara, pelo Homem de Ferro 3, Thor 2, né, e cara, eu não tô nem acreditando, maluco, que vai ter Vingadores 2. Como é que eles vão enfrentar Thanos, mano? Vai ser no espaço? Porra, vai ser... Não, é surreal. Eu nunca imaginaria que ficaria assim tão bom, entendeu? Ficou muito legal mesmo, cara, bem legal. É, eu lembro que você é um dos que estava mais preocupado com caracterização de personagem, principalmente do Gavião Arqueiro. Isso, então, cara, isso aí foi um negócio que eu estava realmente preocupado, cara. O Clint, ele é um dos meus Vingadores, assim, preferidos, assim, pô, eu tenho até tatuagem do Gavião Arqueiro, cara, eu gosto muito dele. E eu achei que ficou legal, assim, não teve muito tempo de mostrar. Agora, deu pra perceber que ele tá sacando. Porque na hora que a Viúva Negra comentou que eles estavam lutando lá com os alienígenas, a Viúva Negra comentou, pô, isso aqui tá igual Budapeste. Ele é, eu lembro outra coisa de Budapeste. Então, eu achei esse comentário aí que, pô, falei, é isso aí, fechou bonito, é, mostrou legal o Gavião Arqueiro aí, bem, pô, muito maneiro mesmo, cara. Tá bom, cara, então, é que bom que tá todo mundo no pique. Falou, Fabrício, então eu agradeço você por estar participando do programa. Beleza, galera. We have a Hulk. Então agora a gente tá com mais uma pessoa aqui, um leitor do site, que é o Pedro. E aí, boa noite, gente. E aí, qual foi o impacto? O que é que você achou do filme? Era o que você esperava ou não? Eu achei que superou as expectativas. E é que as expectativas estavam bem altas depois de toda a maratona que teve, todos os filmes, toda a informação que teve dos Vingadores mesmo, foi muito bom. É, caracterização de personagens, cenas favoritas, o que, que você achou aí? Você se empolgou com a cena pós-créditos? Pelo que eu achei, foram muito bem caracterizados. Foi uma evolução do que eles já tinham aparecido mesmo. E realmente, o que eu mais achei, assim, tipo, muito legal foi o Hulk. Porque tinha um monte de gente que não tava botando fé na interpretação dele. Só que ele fez muito bem. E, tipo, tanto nos momentos como o Bruce Banner, como o Hulk foram legais. A melhor cena, eu também achei que foi a cena com a qual o Loki lá, ele começa a se proclamar Deus. Só que aí o Hulk pega e começa a bater ele no chão como se fosse um brinquedo, assim. Foi muito legal. É, essa cena aí é aquela cena meio perna longa, né? É meio papaléguas, assim. Meio até que você se assusta, porque é inesperado. Também faltou Avante Vingadores no filme. Quando eu saí do filme, eu saí mó animado, sabe? Toda aquela energia, assim. Aí eu fico pensando, nossa, faltou o Hulk falar Hulk esmaga, só que o Capitão falou, então tudo bem. Só que faltou Avante Vingadores, não, não! Como assim? Eu achei que seria uma frasezinha pra encerrar o filme, né? Mas não, acabou não rolando. Ah, no final do filme eles só se dispersam pra no filme solo não ter desculpa. Claro que se houver um filme solo da SHIELD, como estão falando, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra estão juntos. Provavelmente no filme do Homem de Ferro eu acho que o Hulk vai fazer uma ponta, que os dois entraram no mesmo carro, e do Capitão América ele vai começar no filme com aquela moto lá que ele ganhou de presente. Claro que um monte de gente saiu da sala do cinema dessa vez, eu fiquei surpreso com isso, normalmente fica mais gente, e todo mundo ficou esperando tipo, uma cena assim, todo mundo ia entender, aí apareceu aquela cara, aí eu tive que ficar durante uma hora mais ou menos explicando quem era o Thanos, mas foi legal. Ah, mas é comum acontecer nos filmes Marvel, né? Talvez seja até interessante deixar na curiosidade que faz as pessoas irem pesquisar. Quando eu falei pros meus amigos pra eles pesquisarem lá sobre o Thanos, pra dar uma olhada em como que é, tudo infinito lá, Cruzada Infinita, Guerra Infinita. O primeiro é o Desafio Infinito. Isso, isso. Pra eles darem uma olhada nisso, também expliquei um pouco sobre a história dele, aquele relacionamento dele com a morte, e uma coisa assim, sobre a Manopla do Infinito. Eu também gostei muito da relação que teve lá do Capitão América e do Homem de Ferro, que no começo eles os três começam brigando, não se entendendo, mas foi legal. E depois eles percebem que eles têm alguma coisa. Eles podem ser muito diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum. E é isso que fez eles serem bons como um grupo. Então, Pedro, a gente agradece aí a sua participação, né? Então tá bom. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E qualquer coisa que precisar aí, qualquer podcast, pode chamar que a gente tá participando. I have an army. We have a Hulk. Bom, pessoal, tô aqui com o Rodrigo Monteiro. O que é que você achou no final das contas de Vingadores? Eu acho que foi a melhor adaptação de quadrinhos que eu já vi, cara. Oh, melhor que o Batman? Tanto como adaptação, quanto como filme de ação. Melhor que o Batman? Melhor que o Batman. Ah. Eu achei melhor que o Batman. Eu acho que assim, ela, como eu disse, ela atendeu as expectativas de todos os fãs de um jeito que a gente não estava nem esperando, né? Eu acho que uma coisa que o Josh Whedon fez, que é um negócio muito legal, foi que ele deu espaço para todos os personagens participarem. Não foi igual a X-Men, por exemplo, que é tudo focado no Wolverine, se você for olhar bem os três primeiros filmes. Então, assim, não tem como dar errado. Já deu certo. Eu acho que eles estabeleceram um padrão de qualidade que vai ser difícil de superarem. Não dá para se esperar no Homem de Ferro 3, por exemplo, a mesma qualidade de um Vingadores mas dá pra se esperar alguma coisa melhor do que o Homem de Ferro 2, que também foi um filme bem legal. A mesma coisa com o Thor 2, com o Capitão América 2. Eu tava até pensando isso ontem, quando eu saí da sessão, seria se a Marvel Studios conseguisse recuperar os direitos de alguns personagens, porque tendo Thanos no próximo filme, teria que ter Adam Warlock, um Surfista Prateado. Vai ser bem complicado fazer o próximo. Havia um boato corriqueiro de que o problema do filme principal seria engrandecendo alguns personagens em prol de não falar muito de outros. Como é que você viu no final? Conseguiu otimizar para todos saírem bem caracterizados durante o filme? Eu acho que eles deram uma sorte, entre aspas, muito grande de usar a experiência de Joss Whedon no Firefly e na Serenity. Eu acho que ele deu tempo de tela para todo mundo. O diretor menos ambicioso poderia focar tudo no Robert Downey Jr. E ele conseguiu cortar... Eu acho que ele deu saco pra todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo teve seu momento de estrela no filme, seu momento essencial no filme. Eu acho que ele fez ele conseguiu equilibrar bem ali todos os erros e as importâncias, entendeu? Eu concordo, eu sou fã da série do Whedon, do Firefly, e não tenho o que dizer contra, né? Quem viu sabe que o Capitão Malcolm é o principal, mas todos os personagens são altamente bem caracterizados e importantes. Eu concordo com você. Achei até que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro seriam subaproveitados e não foram. Barton tem um papel fundamental na trama do filme. Pois é. E eu acho que o Coulson não morreu, tá? Você acha também? Eu acho que não morreu. Que eu tenho uma teoria que eu vou revelar no final. Falou então, Rodrigo. Abração, obrigado por ter participado. Um abraço pra você. I have an army. We have a Hulk. Bom, pessoal, agora quem tá na linha aqui é o Carlos Felipe, também conhecido como Lip Dias. Vocês devem conhecer da Impact. Beleza? Beleza, cara. A gente imagina que você deve estar com a cabeça a mil, né? O que você achou do filme pra você? Como é que foi? Achei fantástico, cara. Achei fantástico. Principalmente o Hulk. Fã do Hulk, então. Vingadores, realmente. Superou o que se via até então? Cara, eu acho que superou todos os da Marvel. Eu achei a sinergia muito interessante. O Homem de Ferro, nos filmes, ele funciona, parece que funciona melhor do que nos quadrinhos. É, isso é. Gostei muito, achei fantástico. Muito bem destacado, todos tiveram seu momento. O Gavião Arqueiro, ele foi muito interessante no filme, ele superou expectativas. Mas o Hulk foi fantástico, superou todos os Hulks anteriores e eu acho que é por ali. Então, assim, pelo visto, o Hulk é teu personagem preferido da Marvel. Qual foi a cena que você achou de maior impacto aí do filme? Ah, na hora que o Hulk deu um soco no Thor e também quando ele brigou com o Loki. Muito foda. Cena rápida, né? O Hulk não tem muito que conversinha, não. Ele resolve tudo de uma vez só. Muito bom. Como é que você acha que vai ficar daqui pra frente as franquias? Ele tá caminhando como nos quadrinhos, né? Os personagens foram apresentados e eu acredito que cada personagem vai ter seu filme. Eu acredito que a Viúva Negra pode ter um filme, eu não sei. Eu acho que eles vão continuar a história deles. Eu acharia interessante, né? Como é que vai ser? Vai ter os outros Vingadores? É, pois é. A previsão é que vai ter cada um mais um filme, né? Thor, Capitão América, Homem de Ferro. Dizem que vai ter daqui pra frente Homem-Formiga e Doutor Estranho, talvez até Guardiões da Galáxia, e vai ter Vingadores 2. Agora, qual o tamanho que isso vai tomar? Parece que o negócio tá crescendo, né? Tá virando o universo Marvel dos quadrinhos, tá virando no cinema, né? Tá explodindo aí. Felipe, eu te agradeço por participar do programa. Fala um pouquinho aí da escola, quem tá interessado. Bem, gente, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, a Impact Quadrinhos tá no Rio há algum tempo, mas... nos últimos meses, nós montamos realmente uma sede aqui. A gente tem cursos com profissionais da área. É o Estevam Ribeiro, que trabalha com o Jornal Dia, fez Pequenos Heróis. O Marcos Marques, que desenhou para DC, né? Para DC Comics, fazendo Batman e faz trabalho para a Europa. Eu trabalhei com editoras pequenas dos Estados Unidos e atualmente estou fazendo um projeto com uma editora nacional que vai ser bem bacana. Bem, é um lugar legal para entender como o mercado funciona e realmente ter contatos, né? Tá bom. Tem alguma, já um e-mail, um site, contato, alguma coisa? Ah, eu gostaria de divulgar algo bem interessante. Semana que vem a gente vai receber o Sérgio Cariello, que é um artista que já trabalhou desenhando os Vingadores, fez a Action Bible, que é um livro que vendeu 300 milhões de cópias. Ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, dando uma palestra pra gente no domingo que vem. Opa, ó aí, o pessoal do Rio aproveita, hein? Então, vai ser muito interessante, 2471-9547, pra pegar a maior de informações, né? Falou, Felipe, brigadíssimo por estar participando do programa de hoje com a gente. Obrigado, cara, valeu, primeira vez que eu tô participando. I have an army. We have a Hulk. Bom, estamos aqui com mais um convidado aqui do nosso site, um... leitor, que é o Vander. E aí, Vander, tudo bom? Tudo bem, Ed. E aí, Vander, como é que foram as impressões do filme? Olha, esse filme me surpreendeu, eu tava esperando já muito dele, e ainda conseguiu ultrapassar a minha expectativa, que já estava bem alta, né? Ele teve todos os elementos do quadrinho, né? As batalhas, até quando um grupo de heróis se encontra com o outro, ou até entre eles caem na porrada. Para um fã de quadrinho, foi um prato cheio. Esse filme, eu achei que ele foi muito bem equilibrado, né? Acho que, como você comentou no podcast do Homem de Ferro 2, eles exageraram um pouco nas piadas, enfim. Esse, pelo contrário, eu achei que as piadas, a parte de comédia ficou muito bem equilibrado. Apesar de não exagerarem tanto, ficou muito mais engraçado que qualquer outro filme, né? Porque a hora que era pra ser que a piada aparecia, era muito legal, muito engraçado mesmo, até no meio da luta. Eu achei muito bom. A cena que todo mundo, o cinema inteiro rolou do chão de rir, né? É quando o Thor e o Hulk estão descansando, em uma parte que eles estavam numa luta extremamente difícil, e o Hulk não resiste e dá uma porrada no Thor e lança o cara longe. Pega completamente de surpresa, sabe? Você não tá esperando nada engraçado, porque é um momento muito tenso. E do nada, mas é muito rápido, que até te assusta o golpe, né? E se você ri... E a cena pós-crédito, você chegou a esperar? O que você achou? Claro, esperei. Eu fugi de tudo... Qualquer filme, né, de trailer que teve aí dos Vingadores, então eu nem sei se já estavam suspeitando que ia ter alguma coisa nos pós-créditos, apesar de sempre ter, né, mas eu fiquei surpreso de ser o Thanos, né, eu falei, pô, um cara já tão poderoso assim, já aparecendo nos Vingadores 2, eu acho que vai ser muito legal. O que eu gostei desse filme também é que em nenhum momento você chega e fala assim, pô, eles estenderam muito essa cena... Ou essa cena não ficou legal, sabe? Eu achei que, como eu falei no começo, ele ficou muito bem equilibrado, tanto nas partes de comédia, como nas cenas de ação, como nas cenas que eles estão falando sério. Eu achei muito legal. Falaram que o Homem de Ferro roubou as cenas, tudo, mas o Hulk também estava muito bem. Ele me surpreendeu muito. O que ele fez com o Loki, cara, eles demonstraram que o Hulk faria com um ser humano comum, né? Ele só não morreu porque ele tá aí, é quadrinho, entendeu? Esmigalhou, esmagou ele, literalmente, né? Smash. E as suas expectativas, assim, pro que vem por aí, né? Vingadores 2, o final, né, que eles se separam, cada um vai pro seu filme solo. É, claro, eu assisti todos os filmes aí da Marvel, e apesar de ter achado a maioria muito bom, eu nunca, desde o Homem de Ferro 1, eu não achei que nenhum chegou a superá-lo, né? E tá aí, o Vingadores veio aí... E conseguiu superar em muito o que eu achei que não seria possível. Então eu acho que daí pra frente, cara, a gente pode ser surpreendido. Eu não vejo por que a gente não ser surpreendido mais que isso, né? Eu acho que a mão e o jeito de fazer eles têm. Só ter tempo e... Enfim, porque a gente sabe que eles conseguem pecar também, né? O Thor não foi um filme bom. Falou, Vander. Brigadão. Falou. Obrigado a vocês. Um abraço aí. Eu sou fã do site de vocês. Tô sempre acompanhando. Dia 2 de maio tá finalmente a gente revelando o nosso nosso segredo sobre o evento que a gente vai fazer esse ano. Tu nos perguntando, achando que não vai ter o Marvel Day. E aí eu disse que realmente Marvel Day não existiria, era uma coisa a mais, tô uma dúvida aí, então todo mundo tá ouvindo o podcast mais uma vez, você também, Vander, fica de olho, dia 2 de maio, pra tá sabendo finalmente o que é que vai acontecer, o que é que a gente tá... A gente tá querendo saber aqui, o Pedro tá me cobrando. Pois é, quero ver, o Pedrinho podia ir lá, hein, ele já, ó, teve uma candidata cosplay ano passado, Mirim, o Pedrinho já podia estar com uma fantasia esse ano, hein. Esse ano dá pra ele ir sim. Ah, então vou gostar. Aguardamos você lá no evento, hein? Não, pode deixar, isso é certo. I have an army. We have a Hulk. Bom, pessoal, mais um convidado até ilustre. Dessa vez, pra falar do filme dos Vingadores, tá o Andy Trevisan, que é o Batman de Taubaté. Andy, muito obrigado por estar passando o programa. Que isso, prazer é meu. Ah, e a gente quer saber agora, olha, gente, pessoal do DC, agora é fundamental. O que é que o Batman achou do filme dos Vingadores? Vamos lá, fala tudo o que você achou. Era sensacional. Oh. Olha, pô, eu não estava com expectativa, porque eu achava que ia ser complicado, né, juntar tantos super-heróis numa produção que, convenhamos, ia ser uma coisa de 2 horas e pouco. Conseguir juntar todos eles, dar devida atenção a cada um, E por incrível que pareça, eles conseguiram. A Marvel, na minha opinião, arrebentou nesse filme. Eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ser recordista de todos os filmes deles. Foi sensacional. Até a Viúva Negra, que, sei lá, por ser não tão conhecida, né? Ali no meio de tantos figurões, ela teve uma participação impressionante no filme. O Arqueiro também, o Gavião Arqueiro. Nossa, eu saí do cinema, bem como todos que estavam comigo, falando profundamente bem do filme. Mas você viu? Você viu hoje? Não, eu vi na pré-estreia. Nós fomos todos os super-heróis, justamente todos os cosplays dos personagens principais do filme. Nós todos estávamos lá no shopping. Eu de Thor, estava o meu amigo de Capitão América, o outro estava de Hulk, o outro estava de Homem de Ferro. Foi o Nick Fury, foi a Viúva Negra, foi o Gavião Arqueiro, tava todo mundo lá no shopping. Foi muito bacana. Então, a recepção do público também, o próprio pessoal falando do filme, nossa, tava, todo mundo saiu falando muito bem. Não houve um que eu tivesse escutado alguma reclamação, algum senão. Não houve crítica negativa na sua opinião, nada que pudesse... Não, pelo contrário. O final, né, quando eles divulgam as cenas do próximo episódio, né? Pode falar que esse podcast vai ser só aí domingo. Ah, é, então não vai ser. Pra spoiler. Agora que você me lembrou. Realmente, apareceu o Thanos. Isso. Então, quer dizer, vai ser de arrepiar se a gente conseguir assistir aí o segundo episódio dos Vingadores. Então, desse jeito que ficou o filme, na minha opinião, foi um marco, né? E a minha... Sem dúvida. Minha dúvida é o seguinte: como é que vai ficar agora os filmes dos heróis em separados pra conseguir ficar na linha, né? Como é que se manter? Você acha que vai deixar as coisas mornas daqui pra frente até chegar o Vingadores 2? Como é que você acha que vai ficar os filmes em separados? O que é que você espera desse Homem de Ferro 3, Capitão América 2? O que é que você espera? Eu não sei. Eu acho que eles agora vão ter que suar muito a armadura, a camisa... Porque vão ter que fazer alguma coisa pelo menos próximo desse filme. Porque agora a responsabilidade deles aumentou muito. Eles não podem deixar cair o padrão. Então, eu acho ótimo isso. Agora pode ser que a DC tome vergonha e faça alguma coisa melhor, né? Pois é, você tá cobrando agora, né? O Batman, você tem que sustentar a DC todinha sozinho, né, cara? confesse aí, você quer que a DC tenha finalmente uma liga, né? É, vamos esperar aí vamos ver. Superman, né? Estão apostando tanto nesse uniforme novo de Superman. Então vamos apostar que além do uniforme o filme seja bom. Então eu te agradeço, Andy, por estar participando do programa. A gente sabe que é terça-feira, dia 2 de maio. A gente já está avisando que vai ter a revelação sobre o nosso próximo evento aqui em São Paulo, né? Então eu conto que você esteja lá. Você já está mais ou menos ciente, né? O pessoal do cosplay... Eu já expliquei um pouco, e a gente espera que você esteja lá, hein? Olha, eu vou fazer todo o possível para estar lá, sim. Opa, vê só. Até no dia da Marvel e no dia da DC também. Beleza, obrigado, Andy. Um abraço, obrigado a você e a todos aí que estamos ouvindo. I have an army. We have a Hulk. E antes de fechar esse programa, a gente queria agradecer a assessoria de imprensa da Disney, fez o convite de chamar eu, a Cami e o Ed para estar assistindo um filme na cabine e poder estar presenciando, poder estar antecipadamente gravando esse programa, né, para chegar no máximo tempo possível rápido para vocês estarem aqui discutir com a gente essas teorias. Então vamos encerrar nosso programa de hoje e aguarde a gente no próximo Nominata 66. O podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com. Se vocês estão ouvindo minha voz agora é porque o Ed permitiu que eu falasse e eu estou vivo. É o seguinte, tem uma teoria sobre a suposta cena bônus que foi gravada com o Tony Stark e com o Bruce Banner. Ninguém sabe onde foi parar a joia da mente. Na minha opinião, os padrões mentais do Coulson, que foi morto por esse bastão do Loki, estão lá dentro. E eles dois sabiam e vão pro laboratório e tcharam, vão montar o novo Visão. Pra mim, o Agente Coulson é o novo Visão do filme. Será? Esperamos que não. Ah, que merda de teoria. Só espera um minutinho que meu telefone tá tocando, peraí. Vai. Alô? Game of Thrones. Oi. Ah. Tudo bom? Tô ocupado. Não posso falar agora. É menina ou menino? Não sei, acho umas 11 e pouco. Menina. Tá gritando histérica, menina. É, tô ouvindo daqui, cara. Ah? Não, mas o jeito que ele falou, tudo bom, era óbvio. Isso tá saindo iluminado. Ah, nossa, é verdade. Ah. Ele vai estar ouvindo o que ele tá falando. Tá bom. Droga. Beijo, quer ver? Ah, se é pra mim, manda no meu e-mail. Tá bom? Nada, Bi. Aê, da menina. Acertamos. Beijo, tchau. Ele vai estar ouvindo depois. Já mandou dois beijos. Ah. Voltei. Mas não ouviu nada que a gente falou? Não. Vai ouvir depois. E é até interessante porque a origem original do... A origem original é foda. Aê! Essa vai pra... Pós-crédito. Parabéns a Gwen Paltrow, que... parabéns a Gwen Paltrow, que aceitou fazer esse papel, né? Você falou o nome dela duas vezes e errou as duas vezes. E qual é o nome certo? Gwyneth Paltrow. É qual? Gwyneth Paltrow. Nossa. Isso. Parabéns a Gwyneth Paltrow, que aceitou fazer esse papel. Só se acerta uma vez. O que é, Ed? Você só consegue acertar uma vez, depois você erra, não tem problema. Não é Gwyneth Paltrow? Isso. Aê! Aê! Então,